Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Queridos amigos vivencianos, hoje é o nosso programa de 1068 e nós estamos no primeiro domingo do mês de agosto. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Mais uma vez estamos entrando no ar, agradecendo aos nossos apoiadores WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, onde vocês encontram livros espíritas, espiritualistas de autoajuda, CDs, DVDs, tudo na Livraria Casa do Caminho. Giga Vale Atacado, depósito de seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia, Camel Filtro, solução em saúde para a sua água, e Ponto Sul Automóveis, onde você tem e encontra qualidade, segurança e a garantia que você merece. Agradecemos também aos Centros Espíritas, à Associação Maternal Espírita AME, ao Grupo Espírita Anjo Ismael, à Casa do Caminho, ao Grupo Espírita Francisco de Assis, ao Luz e Vida e ao Paulo de Tarso. Agradecemos também o apoio das tendas de Umbanda Mãe Maria e Pai Jeremias e Vó Catarina. Agradecendo também ao grupo musical Castelã. Hoje, quem está conosco aqui é o nosso irmão Hélio Ribeiro, nosso irmão Hélio lá de Jacareí, e o tema será sobre união. O tema será sobre possibilidade de nós conseguirmos unir mais o movimento espírita, unir mais as casas espíritas, algumas ideias, né? Algumas realizações que já aconteceram, que podem mostrar para a gente que é possível nós conseguirmos trabalhar mais em conjunto. Então faça suas perguntas, suas colocações, suas críticas, estamos aqui abertos para isso. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Deixa eu colocar aqui. Estou aqui junto com a Cris. Já deixo aqui o bom dia aos nossos ouvintes aí. Bom dia, Cris. Bom dia a todos. Vamos agradecer mais uma vez a presença aí, a conexão de todo mundo, né? E agradecer também as rádios que transmite a gente, está sempre ligadinho todo domingo, a Web Rádio Semente de Amor, lá de Campo Grande, Recanto de Prece Eurípides Barçanufo, também de Campo Grande, e Web TV Espaço Espírita de Barra Velha. Temos também a rádio, a nossa rádio Vivência Espírita, a Web Rádio Sementes de Amor, a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha e São Francisco de Tobias Barreto. Fala o tema hoje, Rodrigo. Então, a enquete, né, do dia, a gente já colocou aqui, né? Você acredita que atualmente as casas espíritas estão unidas? Então deixa aí o seu comentário, se você acredita aí que elas estão unidas, e a gente vai batendo papo sobre isso hoje durante o dia, né? Então já tem gente aí, o pessoal já participando, a Sueli de Castro, Branco aqui também, a José... Joélia Vasconcelos, aqui lá de Pernambuco, mandando um abraço fraterno. Leandro Ribeiro, a Maria Siqueira aqui com a gente, a Érica Leandro, lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, ou está em Porto Alegre, né? Não sei se é a Érica de Jacareí, Jorge. A Érica Leandro mandou aqui. É de Jacareí? Não? Não sei. Não, é que tem uma Érica também em Jacareí, eu acho. Mas ela pôs aqui Porto Alegre. A Miriam Yui, mandando bom dia. Bruno, orador aqui, espírita. A Joélia Vasconcelos, a Neide Cristina Rodrigues, a Cláudia Oliveira, Zuzu Moura, o Aécio Sérgio já está aqui presente também, a Elaine Trindade, e Alessandra Helene, Martins. Helene Trindade aqui. É a fofinha, lá de Aracaju. Bom dia, amigos. Paz e luz a todos. Né? Aí já pediu o link aqui também para compartilhar. É, e também deixa o curtir aí, né? E o Valdeci Braulio também aqui, comentando a ótima temática. E a Alessandra Martins também, que eu pulei. Então, e a Joélia, você falou? A Joélia eu falei lá no início também. Uhum. Então, aqui é da cidade onde moramos. Não há uma união da Casa Espírita, já comentou que deveria ter. Nem somente pelos ensinamentos que pregam. Legal, então vamos batendo papo sobre esse tema. Carlinhos, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Cris. Bom dia, Hélio. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Silvio. Bom dia, Sebastião Varotto. Bom dia, família Vivenciano. Saudade de vocês, porque fugi um domingo. Estamos aqui de volta. Nós vamos ler a mensagem de Virtudes e Valores de Tiaguinho pela psicografia de Jorge Reis. Vamos ao item 16, Educação. A educação vem de berço, vem também por formação, e a pessoa educada possui muita informação. E é a educação que nos leva todos à alta sublimação. Queridos irmãos e irmãs, estamos recebendo hoje o nosso querido irmão Hélio Ribeiro, da Grande Jacareí, que vem nos falar hoje sobre a união das casas espíritas. Vamos envolvê-lo com carinho para que ele possa discorrer tudo o que preparou para nós. Agradecemos, nós vamos pedindo licença para iniciarmos o programa Vivência Espírita 1068, hoje dizendo: Pai, Senhor, Criador de todos nós, dando-nos a oportunidade do aprendizado da caminhada, como fez Jesus quando aqui veio. Seguindo-o como exemplo, Senhor Jesus, temos a oportunidade de crescer e evoluir à medida do interesse e à vontade de cada um. Mestre e amigo, mais uma vez, estamos aqui reunidos em seu nome, agradecendo ao Pai pelo dom da vida, por esse corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos. E neste momento sublime de aprendizado dessa rádio maravilhosa, vivenciamos mais um aprendizado no programa de hoje. Que possamos, Senhor, abrir os nossos corações, nossa mente, para recebermos os eflúvios necessários e que saibamos, como dizia Sócrates, eu sei que nada sei. Aprendamos, queridos irmãos e irmãs, crescer e evoluir, porque esse é o propósito divino. Agradecidos, Pai, mais uma vez vos pedimos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas à medida em que perdoamos aos nossos ofensores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será União das Casas Espíritas. E nós estamos aqui com o Hélio Ribeiro, que é palestrante, voluntário do Centro Espírita Casa da Prece de Jacareí, médium espírita. Bom dia, Hélio Ribeiro. Bom dia, Rui. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vivência. Bom dia, Rodrigo, Jorge, Cris, Silvio, Sebastião, Carlinhos. Com muito prazer, eu estou aqui de novo para nós discorrermos nesse tema, para que nós possamos passar a nossa mensagem no dia de hoje, que é realmente uma preocupação nossa de muito tempo, que era unir as casas espíritas, primeiro das cidades, depois da nossa comunidade. Por exemplo, aqui no Vale do Paraíba, nós temos três cidades maiores aqui, que é Jacareí, Taubaté e São José dos Campos. Falei pela ordem, eu acho. Muito bem. Sonhar não tem problema. Não tem problema. Então, nesse último evento, né, que nós fizemos lá, trazendo essa peça de teatro do Prieto, Chico Xavier em pessoa, nós vimos uma certa união, porque nós procuramos, nós da Casa da Prece, procuramos entendimento com as outras casas, assim, num grau mais avançado do que realmente nós somos procurados. Então, nós sentimos a necessidade de falar desse tema, da gente voltar. Porque aqui, falando no bastidor com o Jorge, antes do início do programa, nós vimos uma união muito grande quando nós fizemos o evento do Chico Xavier, aqui em São José dos Campos. Que, aliás, modéstia à parte, acho que foi o melhor encontro do Chico Xavier e amigos de Jesus foi o nosso aqui. E houve uma união muito grande, porque nós conseguimos angariar fundos, conseguimos colocar as pessoas no trabalho, e foi muito importante aquele evento para nós aqui. E isso, de certa forma, e muitas casas, muitos dirigentes de outras casas me falam, quando eu procuro falar de eventos maiores, mas isso dá muito trabalho, porque para que precisa disso? Nós já temos os modus operandi das casas, e eu digo sempre que nós vemos nos dias de hoje, Jorge, Rui, que as pessoas que frequentam as casas espíritas quase sempre são as mesmas. São as mesmas. E a gente precisa trazer mais gente para dentro do espiritismo para nos ajudar no que nós estamos nos propondo como espíritas, que é nos melhorarmos todos nós. Então a gente precisa trazer mais gente para dentro das nossas casas, para dentro do movimento espírita como um todo, né? Então essa é a nossa preocupação. Ô Hélio, eu tive essa ideia de convidá-lo, porque você esteve aqui há pouco tempo, justamente para a gente falar sobre esse assunto. Porque nós vimos lá em Jacareí, sábado passado, né? Sábado passado. Um pessoal bonito, todo com cara de espírita, porque o espírita, ele tem uma cara bonita. Desculpe a modéstia, né? Mas a gente vê que o que está faltando justamente é a gente se movimentar mais. Eu, quando estive numa entrevista numa rádio aqui de São José dos Campos, o comunicador lá, o entrevistador, falou: poxa, que coisa bonita que é a doutrina espírita. Do Rio Grande do Sul até o Amazonas é a mesma linguagem, a mesma fala, o mesmo conhecimento, os mesmos ensinamentos. Só que cada um tem sua maneira de trabalhar, que nós deveríamos respeitar. É isso que está faltando no nosso meio. Eu falei para ele: você tem razão. Quer dizer, a gente vê que nós falamos a mesma linguagem, porque eu, o Forcato e outros, nós já estivemos viajando quase para o Brasil todo aí. Em todo lugar que você ia falar, era a mesma coisa nossa, da doutrina. Então a gente vê que nós temos uma facilidade para unir. E por que não nos unimos? Porque a gente vê aqui, um ciclo de palestras que se faz aqui em São José dos Campos, você vai lá, são sempre as mesmas pessoas. Exatamente. Você vai em outro evento, sempre as mesmas. E outra, você faz um evento, centro de outras casas não vem no nosso evento. Então nós precisaríamos mudar essas coisas. Como é que nós fazemos? Exatamente. O que eu falei no sábado passado, lá no teatro, era justamente para provocar uma discussão entre as casas. Eu fui procurado por um dirigente de uma casa de lá de Jacareí, dizendo que o que eu falei era exatamente o que ele pensava. Que nas próximas reuniões agora da USE, ele vai me convocar, e eu já aceitei ir lá para a gente falar a respeito desse tema. E de antemão, eu diria que lá em Jacareí, eventos de casa, das casas espíritas, eu acho que a gente deveria, né, e já falei disso outras vezes com outras pessoas de outras casas lá também, a gente deveria ter um cronograma de eventos. Porque você marca um evento e exatamente naquele dia tem um evento de outra casa. Ou seja, vai dividir o movimento lá, vai dividir os participantes. E com isso a gente, de certa forma, a gente deteriora o que a gente poderia Sim. fazer melhor. Então, a ideia, a minha ideia, que é a que eu coloco e já tenho colocado, é que a gente se unisse para a gente conhecer as dificuldades, os trabalhos das casas, cada um. Porque a gente sabe que dentro da doutrina existe lá os modus operandi, que cada um trabalha Sim. dessa forma. E cada casa, às vezes, se especializa em determinado tema da doutrina. E é importante que a gente conheça, porque nós poderíamos levar outras pessoas naqueles eventos das outras casas espíritas. Nós fazemos isso já com algumas. A casa da Marcela, por exemplo, nós estamos sempre indicando pessoas para irem lá, porque passam pelos problemas que lá se trata. Assim como nós temos a nossa casa de cura, cirurgias espirituais, que outras casas já indicam. Então, por que não unir, né, num evento, uma convocação de dirigentes das casas para a gente tratar desses assuntos? Sim. É o nosso intuito, que a gente tenha humildade, principalmente, para nos colocar numa posição que também, nós também precisamos de ajuda. Sim. Esse evento do sábado, especificamente, foi um evento que nós puxamos lá na Casa da Prece, e muita gente que nós fomos procurar para nos auxiliar disse: você é louco, você está ficando louco de fazer isso, você acha que vai conseguir vender, encher aquele teatro? Muitas pessoas me falaram isso. Eu disse: nós vamos sim, nós vamos. Porque isso agrega outras pessoas sim. que talvez não sejam espíritas e gostariam de ouvir. E... eu só posso dizer que na minha casa foi só eu que sou espírita. Levei mais 5, fomos em 6. Esse é um exemplo. E todos eles gostaram. Pois é. Então, eventos maiores dessa magnitude, dessa proporção, eu diria, atrai mais pessoas e talvez eles venham a frequentar e se tornar espírita de verdade, trabalhador espírita, não é? Frequentador, nós temos aquele núcleo que são frequentadores e vão procurar tratamentos, passes, enfim. Mas nós precisamos de mais gente agregada a nós, né? Você falou agora há pouquinho aqui de quantos trabalhadores tem lá no Paulo de Tarso, e eu fico admirado da quantidade Sim. de trabalhadores que tem lá. Então, eu acho que nós podemos realmente fazer um pouco mais do que nós vimos fazendo esse tempo todo, dirigente de casa espírita. Ou seja, eu não sei quem é o presidente das casas de Jacareí, quem é o responsável, não o presidente, o responsável pelos trabalhos nas casas de Jacareí, que são poucas. São poucas. Duas casas maiores, o Batuíra e o Paulo de Tarso, as demais são pequenas como a nossa, mas nós não conhecemos as pessoas realmente que dirigem um trabalho. Para a gente ir lá e convocar, fulano, você poderia participar de algo para a gente fazer um evento maior, mas unindo os esforços. Aqui, a Rádio Vivência é um ponto focal para mim, porque aqui a gente pode divulgar, falar a respeito desses temas todos com mais gente, mas eu gostaria que fossem realmente direto com as casas, para que a gente tenha uma proximidade maior com eles, para tratar desses temas que para nós é muito importante no dia a dia da nossa doutrina, né? Nós temos, Rui, lá na Casa da Prece, um trabalho que eu acho que é muito importante e que é muito pouco divulgado por nós. Nós falamos com as pessoas que estão presentes lá. A gente faz a transmissão via internet, mas muito pouca gente fala a respeito dele. Então, se as pessoas nos procurassem, se a gente se unisse, cada um colocasse o ponto de vista das casas, quais são as dificuldades para a gente conseguir nos unir. Nós tínhamos lá, até 3 anos atrás, se eu não estou enganado, o Carlos Monteoliva. Todo mundo conheceu o Carlos. Sim. Era um divulgador da doutrina e fazia um evento anual que era espetacular. Sim. O Carlos desencarnou. Logo na sequência, depois de uns 6 meses, eu falei com a esposa dele, a Maria Ângela. Se ela estiver nos ouvindo, ela vai se lembrar disso. Que a gente devia colocar, ir adiante com o trabalho dele. E acho que ele ficaria muito satisfeito lá no plano espiritual da gente continuar, dar sequência no trabalho, que era muito importante. Vinha gente de quase o Brasil todo. Palestrantes, seminaristas muito bons, conceituados. Isso realmente agrega valor na nossa doutrina, né? E nós, todo ano, nós estamos lá. Eu, o Jorge... Eu me lembro de encontrar com vocês lá nas casas, né? Da última vez, no último trabalho dele, né? Nós trouxemos o Medrado. lá da Bahia. O Jorge estava presente, foi lá no, na Fraternidade Batuíra, que a gente não tinha espaço maior do que aquele, né? Então nós pedimos lá e realmente foi atendido e nós levamos o Medrado lá. Foi excelente. Ele fez duas palestras para nós, uma lá no Batuíra, na noite, e lá no Paulo Ortiz. É, nós estivemos no Paulo Ortiz, né, Jorge? Não, no Paulo Ortiz foi no Jorge dia, teve... mas aí foi, já era o evento normal. O Medrado só foi na sexta, não foi? Foi na sexta e no sábado. Não, nós estivemos lá, eu e o Jorge. É, na sexta-feira foi Ortiz, no Batuíra, eu fui. No Batuíra o Jorge estava, eu me lembro. E no outro dia foi no Paulo Ortiz e foi excelente, porque a gente traz gente de outro lugar e a conversa muda um pouco. Quer dizer, a gente aprende um pouco mais de outra forma. Ele fala da mesma coisa, mas de maneira diferente. Diferente, que atrai a nossa atenção, e sem contar que ele é um excelente orador. Sim. Então, isso tudo ajuda. Então, foi a última semana espírita feita pelo Carlos Monte Oliva. A gente ajudava ele lá em tudo que precisava para que as coisas saíssem. Mas ele reclamava demais para mim também. Hélio, é muito difícil unir. É muito difícil fazer esse trabalho porque tem custo. E se a gente divulgasse e as pessoas aderissem para nos auxiliar, a gente conseguia fazer muito mais. Sim. E nem esse nós temos mais em Jacareí, né? Esse evento acabou em Jacareí. É, porque eu lembro do sacrifício, porque o Monte Oliva ele começou dentro do Espiritismo com livros que eu emprestei para ele quando ele era repórter da Rádio Bandeirantes. E depois eu fiquei admirado de ver ele desenvolver esse trabalho. Pois é, o Monte Oliva fazia excursões por aqui e por perto para arrecadar fundos e no final... para a Semana Espírita, que era aquele dinheiro que ele arrecadava. E passava por muitas dificuldades. Muitas vezes nós socorremos ele lá, em casos assim, o cara está no aeroporto e não tem carro para buscar. Então a gente disponibilizava da empresa nossa, vamos lá, vamos buscar o palestrante lá, levar para o hotel. E depois para buscar do hotel para casa, também não tinha condução. Porque ele centralizava ali com ele, então ele era o mestre de cerimônias de todos os eventos da semana. E não tinha outras pessoas, quer dizer, eram poucas pessoas que nos ajudavam nisso. Então era complicadíssimo, mas saía, o evento saía, né? E nós trouxemos lá o Celestino, Severino Celestino, quer dizer, ele um cara... Ele já veio aqui com a gente. Pois é, ele veio lá do Rio Grande do Norte, Rio Grande do Norte. Então, dá para fazer? Dá, porque nós já fizemos. Agora, o que precisa realmente é uma união, para a gente conseguir lugares, conseguir, quando o evento é muito grande, a gente viria aqui para São José, conseguiria através do pessoal daqui, né, enfim, da turma que trabalha aqui com você na prefeitura, quer dizer, teria mais facilidade, mas cadê a união? Cadê o propósito, os mesmos propósitos em fazer um evento maior assim, né? Então, essa é a preocupação nossa. Nós estamos falando aqui, e eu creio que lá em Jacareí, dirigentes de outras casas devem estar nos ouvindo hoje, porque eu divulguei que viria aqui falar de casas espíritas, né? Eu acho que eles estão ouvindo hoje, para que quando a gente voltar ao trabalho de novo na semana que vem, né? Na Casa da Prece, nós temos segunda-feira, nós temos o curso lá, né, de médiuns, de aprofundamento. Na terça-feira, nós temos o Evangelho à tarde lá para as pessoas que não conseguem se deslocar à noite. Fazemos o Evangelho às 14h. À noitinha, nós fazemos as marmitas para distribuir na rua, com os moradores de rua. Na quarta-feira, é o evento aberto, né, ao público. Quinta-feira, nós temos as curas, cirurgias espirituais. Sexta-feira, nós folgamos. Então, nós temos todos esses dias, quer dizer, a gente consegue, se nos procurar, a gente fazer algo diferente, uma reunião para que a gente possa se unir, inclusive para que a gente depois traga alguma coisa para cá, para São José, para se a gente montar algo, para que vocês também nos ajudem ou façamos juntos. Os eventos não têm outra finalidade que não seja divulgação da doutrina espírita. Naquele evento que nós fizemos do Chico, eu tive a oportunidade, junto com o Juca Pugliese, trazer Violetas na Janela. Sim. Foram 4 sessões que lotaram. Só que o teatro cabe 500 pessoas. Só que eu acho um absurdo eles cobrarem o que eles cobram. Concordo. Não, eu fui... Você está dizendo os produtores da peça, né? Sim. Não, o produtor não, o teatro. O teatro em Jacareí nos cobrou 10% do valor arrecadado. Essa é a meta da prefeitura. Não tem como fugir, é a norma. E no caso nosso, nós fizemos a arrecadação dos alimentos e se faltar alimento, você tem que repor para a prefeitura. No nosso caso, faltou alimento. Porque as pessoas, apesar da gente falar a respeito do alimento, que é um quilo de alimento, as pessoas levavam macarrão, que é pacote meio quilo. Isso tudo é computado no final lá. E nós tivemos um evento, eu contei aqui antes, que foi assim, nós nem sabemos como é que aconteceu. Mas quando terminou a peça, e o pessoal me chamou para avisar que tinha faltado 150 quilos de alimento. Né? Eram 715 pessoas que passaram com ingresso e faltou 150 quilos. E aí eu falei, paciência, nós vamos repor financeiro, ou a gente compra o alimento e coloca. E aí, nesse momento, o pessoal me chamou para falar alguma coisa lá com o pessoal da peça e tal. Eu saí e o pessoal nosso ficou comentando ali. Nossa, o que a gente vai fazer e tal? Tem que comprar isso, compra hoje, não compra. Ele não sabia como é que ia proceder. Nisso passou uma pessoa, um casal, e viu o pessoal nosso comentando, chamou um deles, o Amarildo, e falou para ele assim, o que aconteceu? Não, nós chamamos o Hélio aqui porque faltou 150 quilos de alimento, a gente quer ver o que vai fazer. Peraí, faltou alimento? Faltou. Não, mas não vai faltar alimento, não. Eu estou com alimento no carro lá, vão lá. Pensamos que era um pacote, 10 quilos. 180 quilos de alimento o cara tinha no carro e nos doou. Pediu para não me falar, que não queria se expor, mas eu não sei quem é a pessoa e eles também não sabem me falar quem é a pessoa. Foi lá no carro, tinha 180 quilos de arroz e feijão. Ele nos doou. Ou seja, nós fizemos a reposição de 150 e sobrou 30 quilos de feijão lá no carro. A gente não sabe quem é a pessoa. Ele não quer que se divulgue nem nada, mas eu cá comigo estou pensando do que pode ter acontecido. O que, que a espiritualidade apronta para a gente? Pois é. Então, em todos esses eventos, desculpa, Jorge, em todos esses eventos, algo de novo, algo espiritual, me parece, acontece. Né? Como os casos que ele me contou durante as filmagens, nós almoçamos juntos, né? Antes da. E ele me contando, o Renato Prieto, dos eventos que aconteceram nas filmagens desse segundo filme e em algumas peças que ele apresentou. Do mesmo Chico Xavier em pessoa. Assim, coisas que você fala, não é possível que isso tenha acontecido. Ele fala assim, é verdade, aconteceu mesmo. Né? Como uma delas, eu contei para eles aqui, eu estou proibido de ficar contando, porque ele falou que não pode. E falei que na filmagem do umbral desse filme novo, um participante, um figurante, incorporou um espírito na hora da filmagem. Eles tiveram que parar a filmagem toda e lá. Mas isso aí o diretor do filme já contou. Já contou no, isso? Contou. Não sabia. Contou no ao vivo. É. Não é segredo, não. Só se estava em segredo, eu não sabia. Agora estou falando, porque ele falou agora já foi. Mas era segredo. Não, ele veio me falar que era segredo e eu falei para ele. Se você que é dono do segredo, não consegue guardar, imagina não, eu. Não, o Wagner, sei lá, o diretor lá. Ele foi e contou. Foi ele que foi desincorporar os espíritos lá. Foi. O cara já trabalha na doutrina faz muitos anos. Não é o Wagner de Assis lá, sei lá. Eu acho é o Wagner que é esse, de Assis. Né? É ele então, mesmo. Ele contou isso aí. Ele é o produtor do filme. Para o Brasil e para o mundo. É, e para a espiritualidade também, né? É. Pessoal, nós estamos falando aqui em alimentação, né? E hoje nós temos o almoço italiano lá na AME, com bingo também, promovido pela Umbavale, né? Agora, daqui a pouco, a partir do meio-dia, custa R$ 45,00 e já tem uma cartela do bingo para o bingo da TV. Olha que legal. Quem comprar a cartela... Quem comprar o almoço já ganha uma cartela para o sorteio do bingo. É macarronada com frango assado. Olha só, Calim. Então, macarronada com frango. De dia. Homenagem ao Calim. Na hora que você anunciar o macarrão com frango, você fala, pode ir lá na... Hoje. Vamos estar lá. Né? Mas é muito gostoso lá que as meninas fazem. Já algumas vezes já foi feito. Então, a AME fica na rua Dr. Oscar Strauss, 350, Bosque dos Eucaliptos. Então, a partir do meio-dia, temos almoço lá. Almoço italiano. Jorge, isso só para exemplificar que o Umbavale já está no seu, acho que, quinto ou sexto evento e cada ano enche muito mais de pessoas. Esse ano aqui eles terão três eventos aqui em novembro, que vai ser lá no Parque da Cidade, onde eles vão lá se apresentar. Vai ter na Câmara Municipal e também vai ter lá no Parque Tecnológico. O Parque Tecnológico, só o que eles cobraram do pessoal da Umba Vale, porque hoje está terceirizado, foi um absurdo. Mas eles vão pagar com tudo isso daí, com todos esses eventos, eles conseguem pagar todas essas despesas. Além da macarrão, ainda tem as pizzas que eles fazem normalmente com a maior tranquilidade. Um abraço para a Sandra e para o Walter, que são os cabeças dessa Urban Valley, que vale a pena o pessoal também participar da Urban Valley lá no Parque Tecnológico. Bacana. Então, Eli, mas esse negócio de união tem que ter um modelo, um projeto, sei lá, porque o que eu tenho visto aqui em São José dos Campos, muitas vezes aqui o pessoal da USE, da própria Aliança, tentaram aí juntar todo mundo, mas parece que chega numa hora que não vai para frente também, né? Exato. Eu penso assim que não é através de calendário, de evento, eu acho que teria que ter um atrativo melhor. Na minha opinião, você teria que fazer grandes eventos no sentido assim, de você até materializar o evento para poder depois se espiritualizar. Então, nós, infelizmente, a gente ainda é movido muito por jogo de interesse. Se a gente botar lucro no meio, o pessoal vai atrás, né? Se você fizer eventos assim, ó, todo mundo vai ganhar com esse evento, todo mundo vai ganhar aqui alguma coisa. Aí o pessoal se interessa mais e a partir daí começa a chamar atenção para isso. Eu penso dessa maneira, porque todas as vezes que a gente chama para unir, a não ser o evento lá que nós fizemos aqui do Chico Xavier, né? Que assim mesmo, o que aconteceu? Nós abrimos para todas as casas para não dizer que era uma casa que estava fazendo o evento. O que nós fizemos? Abrimos para todas as casas. Jacareí, Taubaté, Caçapava. E veio gente de todo lado, né? Você foi uma das pessoas que nos ajudou bastante, né? Agora, para poder não ter conotação de dizer, olha, quem está fazendo é a AME, quem está fazendo é o Paulo de Tarso, quem está fazendo... Não. Abrimos para todas as casas, tá, okay. Quem quiser vir, vem. Não, não convidamos ninguém, convidamos todos, né? Sim. Aí, através disso, apareceu muitas e muitas casas assim para trabalhar em conjunto mesmo, e planejamos e conseguimos fazer isso. Agora, estava em torno de um ideal que era Chico Xavier, que era o encontro Chico Xavier. E deu muito certo isso, né? Agora, veja só, a gente estava fazendo um encontro, mas a gente estava separado do mesmo jeito, porque cada um estava na sua e mandando informações. Acho que o grande problema da gente ainda é as diferenças que existem dentro do próprio movimento, assim, tal. Cada um quer ser do seu jeito, e sendo cada um do seu jeito, acaba não aceitando o jeito do outro. Ô Jorge, mas o mais importante que eu notei naquele evento do Chico Xavier foi a quantidade de novos voluntários que surgiram das casas espíritas. Eu lembro que nós tivemos lá uma feira de livro lá do pessoal lá de Catanduva, né? Como veio gente para ajudar, aqui de São José dos Campos, pessoal ajudando, pessoal colaborando, e gente que você nunca pensava que queria ser um voluntário tão, tão firme. No fim, as pessoas assim, poxa vida, então esses eventos também servem para revelar novas lideranças, para liberar novas pessoas no nosso movimento, e isso é importante, porque o Jorge estava falando, mas o que acontece? Vocês viram que nós, quando começamos aquele evento, não tinha um tostão guardado, né? No fim, fizemos o evento e ainda sobrou dinheiro para a gente mandar para o Bacelli, que ele está sempre falando. Falando lá em São José, o pessoal fizeram o evento e sobrou dinheiro sem ser cobrado, e ele está sempre exaltando o nosso trabalho aqui em São José. Exatamente. Eu reafirmo que de todos os eventos do Chico Xavier, o nosso, acho que está entre os 10, o top 10, aí o nosso evento está dentro. Mas o que eu acho, Jorge, também, se falando aí de financeiro, né, dos custos financeiros, etc., o projeto, eu acho que tem que partir de uma união das casas. Aquele projeto, ele vem, porque ele já existia, o encontro de Chico Xavier já existia. Então, nós pegamos aquilo como base para todos os outros eventos que nós fizemos para arrecadação e do evento principal, que era o Chico. Agora, num evento de outra diferente desse, a gente teria, eu acho que seria uma união das casas para a gente traçar, olha, nós estamos pretendendo fazer isso, o que vocês acham? Porque aí todos participando, eu acho que o comprometimento ficaria mais assegurado das casas, né? Pode ir. Não, eu não sei se você lembra quando nós fizemos aqueles 100 anos do Chico. Lembro. Nós dividimos as tarefas. Uma casa ficou para arrumar lanche, outra casa ficou para... Foi distribuída as tarefas. Deu tudo certo. E aquele evento era para ser das 8 a meio-dia. Nós fizemos das 8 até as 5 horas da tarde. Com comida o dia inteiro para o pessoal que estava lá. Né? Exatamente. E tudo de graça. Aí é que eu estou dizendo, porque as casas se uniram em prol de um objetivo maior, que era 100 anos de Chico Xavier. Então, a gente cria o tema e, num projeto, mas eu gostaria que fosse, e se isso será possível ou não, de que as casas participem dando opinião. Não, eu acho que esse título não está legal para esse evento, vamos fazer outro. Para que o comprometimento seja de todos. Sim. E não de uma casa, igual o Jorge falou, lá não é a casa, é a AME que está trazendo o evento do Chico Xavier, não. Porque nós ainda temos um certo orgulho da nossa casa, eu creio que seja mais ou menos disso. Então, mas é a casa tal que vai fazer, então não preciso de mim lá, não vou participar, não. Não vamos levar ninguém da nossa casa para lá. É. E eu tenho certeza absoluta que as pessoas que trabalham na casa gostariam de participar, como vieram, igual você falou, de tantas pessoas que trabalharam no evento lá. Quantas pessoas? Vieram 7 caravanas de 7 estados diferentes. Pois é. Quer dizer, é possível? É possível. E a gente se unir e fazer eventos maiores. Né? Eu me lembro lá na véspera do evento, né, na sexta-feira, o Bacelli foi lá na Casa da Paz. Você lembra, Jorge? Uhum. O Bacelli foi lá, fez uma palestra para nós. Tinha um dos ônibus, uma das caravanas lá, acho que era do Rio Grande do Norte, ou era de Sergipe. Estava lá com a gente na casa, encheu a casa, encheu. Quer dizer, tem muito fruto para isso, muito. E esse pessoal foi tudo ver a peça Violeta na Janela. Violeta na Janela. Então, vamos atualizando aqui o pessoal que está junto com a gente. A Vera Paródia entrou, está dizendo que gostou do tema. Precisamos nos unir, dividir para somar. A Sueli Castelo Branco diz que o Rodrigo nunca acerta o nome dela, né? Sempre fala o nome dela errado. Não sei como é que ele fala, porque é tão fácil falar Sueli, né? Só se ele está falando Sueli, né? Deve ser. Ele é meio americanizado, embora seja português, né? Português não é de gozação não, viu, pessoal? Ele é português mesmo, ele tem dupla nacionalidade. O Iramir Max também, nosso amigo Iramir de Salvador, entrou aqui dando um feliz domingo. A Letícia Pereira também. A Mariângela, mãe do Rodrigo, dando um bom dia. O José Carlos também, bom dia, Carlinhos. Grato pela prece, Pai Nosso. O Daniel Melo, dando um bom dia. Ronel Alves... Barbosa também, bom dia, Vivencianos. Antônia Varoto, Paz e Luz. A Mariângela está dizendo aqui, tem uma sugestão. Antigamente as entidades se uniam em festa. Podemos escolher um dia especial e convidarmos as casas espíritas para comemorarmos juntos num dia de festa para nos unirmos. Então, Mariângela, muito legal essa questão. Só que a USE e a Aliança têm feito no dia de Allan Kardec, por exemplo, o encontro. É avisado para todas as casas, todos os dirigentes ficam sabendo. E quando a gente chega lá na Câmara Municipal, que cabe 500 pessoas, tem umas 50. Né? Então, eu acho que a gente tem que criar novos mecanismos para ver se o pessoal se toca. Né? Então, nem no dia de Allan Kardec, que é o dia do Espiritismo aqui em São José dos Campos, né? Que é lei municipal. Lei municipal, o pessoal se... como é que fala? Se disponibiliza, não. As pessoas se mobilizam, fecham as casas, por exemplo, que era o dia de todo mundo fechar as casas e ir para lá, para o encontro. Avisar para o assistido, avisar para todo mundo que tem um encontro importante. Então, isso não foi falta de coordenação, porque eles fizeram bastante. O Eduardo mesmo, que vem sempre aqui, o Eduardo foi um dos responsáveis. A Nadir, na Aliança, sempre fez. E a gente chega lá, tem meia dúzia de pessoas. Né? Inclusive parece que a última vez foi feito até no salão menor, porque não precisa nem colocar no grande. Então eu acho que é defeito de espírita mesmo, já nasce com esse defeito. O seu Rodolfo, o Tiago Borges entrou aqui também, dando um bom dia. Tiago, que está lá na Bahia também. O seu Rodolfo, dando um bom dia. O seu Rodolfo, que é nosso ouvinte assíduo, né? Todos os domingos e durante a semana ele vai lá na AME para a gente conversar sobre o que foi falado aqui, né? Ele, seu Rodolfo, ele é muito atencioso. Como é que se diz? Presta muita atenção no programa Vivência Espírita. Eu não tive a oportunidade pessoalmente agradecê-lo pela Creio em Ti, que ele cantou no evento lá na Câmara Municipal, que emocionou meio mundo. Né? É, com certeza. A gente olhava para a plateia, todo mundo chorando, rapaz. Até eu chorei. Seu Rodolfo, ele tá bom ainda para cantar a música que tem, ele tá bom. Não tá parando muito em pé, mas... Não, quase que ele cai lá, segurou no microfone para não cair, mas... Foi um grande abraço. Foi uma interpretação muito legal. Como sempre. A Yolanda, nossa irmã Yolanda, lá de Uberaba, também entrando aqui. O Dinho e a Fia, lá de São Sebastião, dando um abraço pro Hélio. Obrigado, o Edson Andrade, hein? Bom dia a todos. A Rosilma Ferreira do Nascimento, também um bom dia. O Ronel Alves, Hélio Ribeiro, está em uma das questões que também levanto por aqui. Mas as casas têm se fechado em conchas. Eu mesmo, como orador e escritor, procuro sempre indicar oradores. Temos que divulgar mais. Concordo, Ronel. Gênero, exatamente. Número e grau. Né? É cada um para si. Outra coisa, como é que se diz assim? Se a gente for ver o movimento espírita, ele não é desunido, ele não é solidário. Né? Desunido não, que todo mundo gosta de todo mundo. Você não tem inimizades aqui, não, né? De maneira nenhuma. Dentro dos movimentos, dentro das casas espíritas, você não tem isso. Mas não tem solidariedade, não tem realizações em conjuntos. A Ludmila entrou aqui. Bom dia a todos, excelente dia. A Ludmila, que é a esposa do Hélio. O Ronel coloca: dividir, unir os esforços, divulgar mais, gente, né? O Piero, bom dia, queridos vivencianos, vamos unir as casas espíritas. Simone Dias, bom dia, bom domingo, abraços fraternos de Suzano. Cecília Guardabácio, bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja com todos. Mariângela entrou aqui mais uma vez. Mais uma vez ela colocando uma ideia aqui. O Dinho: comecei a conhecer outras casas e pessoas. Depois que começamos a fazer o Evangelho Musicado, é muito gratificante. Ana Cristina, bom dia. Silvana Lamana, é a sogra do Hélio, também entrou aqui dando um bom dia. Catarina Souza, também. É a espiritualidade sempre ajudando. Antônio Bessa, bom dia. Está passeando de bike hoje. A Catarina Souza: todas as vezes que se faz algo com o coração, sempre acontece de forma magnífica. Concordo. Vicente Teixeira, bom dia. Excelente domingo. A Antônia entrou aqui também, diz: todo trabalho cujo objetivo é evangelizar tem bons resultados quando feito com amor e de iniciativa individual. A união dos corações bondosos fazem um grande evento. Cada um deve disponibilizar-se. O Bessa diz: unir não somente casas espíritas, mas os esforços do bem, todos em torno das ideias de fraternidade e humildade e humanidade, independente da religião. Antônio Varoto, em nome da fraternidade Paulo de Tarso, agradecemos a presença da senhora Nailza, do Grupo Espírita Anjo Ismael, na tarde de ontem, no bate-papo sobre exercício da mediunidade. Arlene Carvalho de Oliveira entrou aqui dando um bom dia. Maura Russo também: faz tempo que eu não vejo ela, estou com saudade, hein, Maura? Dando um bom dia. Antônia, mais uma vez: por que não fazer um encontro anual dos amigos de Chico Xavier em nossa região? Vale do Paraíba, Mantiqueira. Antônia, a gente ia fazer no começo da pandemia. Aquele ano já estava marcado, já tinha combinado até com o Bacelli lá, com o pessoal, os amigos do Chico, para a gente fazer aqui um dia o evento, né? Fazer lá na AME. Essa ideia ainda está na nossa mente, né? Nós estamos nos últimos preparativos lá na AME, assim, algumas coisas a mais para a gente fazer, que a gente pretende. Eu e o Rodrigo já conversamos muito sobre isso, para fazer esse evento do Chico aqui. Não aquele evento de 2 dias, mas de um dia só, que se fosse regional. Essa ideia a gente tem e foi bom você lembrar, Antônio. Seria um encontro anual, como ela está falando. Aí, Yolanda: aqui em Uberaba, com mais de 100 casas espíritas, se unem por semanas espíritas, com convidados conhecidos e não conhecidos. Não sinto por aqui a preocupação em fazer eventos maiores. Aí, uma ideia, né, Yolanda? A Lucélia Lopes Moreno: bom dia, nobres vivencianos, Rui, Jorge e Companhia Limitada. Oswaldo Barbosa: bom dia, família vivenciana. Assunto de extrema importância. A proposta é servir aos chamados doutrinários de divulgação da fé através do trabalho no bem, para o bem e com o bem. O Barbosa foi presidente da aliança. Presidente não é presidente que fala, coordenador, né? Da aliança aqui regional. E na época do Barbosa, eu lembro, questão daí de uns 10 anos atrás, mais ou menos, né, Rui? O Barbosa fez muitos eventos aí. ele foi uma pessoa que conseguiu ainda, porque quando eu entrei aqui na doutrina, ali por volta de 1990, na década de 1990, quando eu comecei mesmo, de fato, aí tinha os coordenadores, o Rui, o Everaldo, o Forcato, né? Então, foram pessoas que fizeram muitos eventos assim, mas foi muito mais da aliança, né? Muito mais. Mas só que chamava atenção pela quantidade de gente que tinha. Os primeiros encontros da aliança que eu fui aqui, tinha lá 600 pessoas, 700 pessoas. Hoje em dia, você vai lá, tem 50, 60. Então, você vê que a quantidade de gente aumentou, a quantidade de espírito aumentou, mas a quantidade dos movimentos diminuiu. Dos eventos, as pessoas pararam de ir, né? E a gente teria que fazer um estudo também para saber por que aconteceu esse êxodo também. Uhum. Embora as casas sejam maiores, as pessoas têm mais casas espíritas, têm mais espíritas, tem tudo. Ô Jorge, mas tem um problema aí. Aqui nós temos o Aloysio Petite, era uma pessoa que ele fazia festa do refrigerante, a festa do sorvete, fazia almoço, e ele falava, olha, distribuía os convites para as casas e depois, no final, ele recolhia todos aqueles convites e distribuía igualitariamente para todas as casas. Isso que eu falei, materializar para espiritualizar depois. Sim. E olha, e quantas casas que têm sua sede própria hoje aqui em São José, graças a esse movimento do Aloysio Petite. Porque eu vejo certas coisas, igual nessa época de festa junina, né? Qual entidade espírita que promove uma festa junina, por exemplo? Sinceramente. Não, e nós temos uma lei municipal que favorece, que ajuda a fazer festa junina para arrecadar fundos para as suas casas. Por exemplo, um mês passado nós fizemos a festa junina da AME. Foi de 9 horas da manhã até 5 horas da tarde, lotado sem parar. Então, mas foi uma festa da AME, era das crianças, tudo bem. Mas por que não fazer uma onde todas as barracas, cada barraca fosse de uma entidade espírita? Perfeito. Né? Onde tivesse aí. Por isso que eu falo que é materializar para poder depois espiritualizar. Se você, através de você participar do negócio, se a casa está ganhando recursos para poder ela se manter, para poder tudo, ela tem um incentivo muito maior depois para outras realizações. Agora, o que acontece muito aqui, que eu falo bastante, é que dois ou três só fazem. E esses dois ou três só ficam cansados. E uma hora a gente não quer fazer mais. Então, é isso que acontece bastante. Fala, não. Né? A gente faz aqui, por exemplo, todo ano a gente fazia o encontro a gente fazia lá o encontro de Natal, lá na AME, né? Então, eu muitas vezes eu fui carregar a cadeira, eu e o Nabuco, só nas costas, lá no evento, no dia, para ajeitar as cadeiras, para limpar a cadeira, para organizar evento, para fazer isso, para fazer aquilo. Aí depois, na hora do evento, é aquela maravilha, lotado, 200 pessoas, 300 pessoas, todo mundo acha que é a coisa mais bonita do mundo, e realmente é. Só que os jumentos trabalharam demais, né? E aí, quando a gente bota o marca-passo, essas coisas tudo, a gente já faz, bota 4 pontos de safena, igual a Rui tem, 2 mamárias, né? Então, o seu Rodolfo fica todo tortinho, não consegue fazer mais nada, né? Então, o que acontece? Não tem voluntário para ser burro de carga, a gente precisa dos burros de carga para poder também, a gente levar a coisa para frente. Também existe um erro, viu, Jorge? Dentro das nossas casas espíritas, que eles não se preocupam com a renovação dos trabalhadores. Uma vez eu tive um atrito com uma pessoa da USE, que ele falou, as nossas casas não se renovam. Eu falei, mas também vocês não dão oportunidade, poxa. Dá oportunidade. Então está faltando que a gente dê oportunidade para essas pessoas mais novas para vir com ideias novas para tocar as nossas casas. Essa é uma preocupação muito grande, porque lá em Jacareí, pelo menos, as mocidades de lá diminuíram demais. E os chamados pé na cova, nós que estamos lá de encardidos. Encardidos. Nós somos os pés na cova lá. Olha, vai acabando, né? Aos poucos vai acabando, porque é natural isso, né? E cadê a renovação? Cadê as pessoas que vão assumir, né, posições assim de... para dirigir uma casa. É complicadíssimo esse tema. Não, né? São José, eu acho que tem mais mocidade. Aqui, por exemplo, a gente tem, por exemplo, o Rodrigo, que veio novo para cá, né? Ó, a Cris está ali atrás da mesa, aí. Legal, novinha. O Piero também novo. Então a gente tem muita esperança que o programa Vivência Espírita não acabe. Que continue, né? Claro. Eu, o Rui e o Carlinho, daqui a pouco a gente está dando tchau, né? E eles estão aí. Então a gente tem essa esperança. Isso a gente, desde o começo, que a gente sempre, eu e o Rui, sempre procurar a pessoa mais jovem para ajudar a gente. Né? Por isso mesmo. Né? E até agora deu certo, né? Tá dando certo. Não, eu só posso dizer para vocês que quando nós tivemos a ousadia de criar esse programa, nós encontramos dentro do próprio meio espírita pessoas que isso não vai dar certo. Uhum. É muito cedo. Vamos esperar mais um pouco. Né? Você espera que. Vamos terminar aqui com falando das pessoas. A Yolanda diz assim: penso que é eventos menores. Que eventos menores têm um aproveitamento melhor, 200 participantes seja o ideal. Aí no caso a Yolanda está falando de eventos, né? A gente já está falando de uma maneira de eventos e um monte de coisa geral onde todos possam participar. E se sintam bem com isso, porque o que acontece? Quando você também faz um evento onde você pede para todas as casas participar, mas elas participam só de espectadores, isso não cola. Não. Ela tem que participar como membro ativo, como alguém que esteja resolvendo alguma coisa. Da vez que o Rui falou aí que nós fizemos o evento dos 100 anos do Chico Xavier, nós encarregamos cada entidade de ela organizar tal coisa. Perfeito. Né? E na marra, porque chegou lá, não era eu e o Rui que ia organizar, chegamos lá, o negócio estava tão desorganizado que falou, não, peraí que a gente organiza. E na hora que organizava, você está aqui, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo. Todo mundo se sentiu importante. Sem dúvida. Tem uma casa que ficou assustada quando nós falamos para você, olha, você vai ser encarregado de arrumar refrigerante. Foi vendo. Meu, nossa cara, se vira. E quer dizer, então a gente vê que democraticamente nós conseguimos fazer um evento que valeu a pena lá na Câmara Municipal. Todo mundo depois se sentiu útil, se sentiu importante. Claro, a delegação de responsabilidade é importante. Por isso que eu estou falando que se as casas se unem num objetivo, você vai delegar, essa casa vai ficar. E isso é bom. É bom porque as pessoas também vão chamar mais gente para sua casa para ajudar no evento. Eu acho que isso é fundamental, porque você vai trazer gente que talvez nem espírita seja, mas vai participar e vai tomar gosto pela coisa, né? Olha, a nossa farmácia comunitária chama-se Bezerra de Menezes. Nós fazemos almoço, fazemos jantar, que vai mais de 400 pessoas. Mas se você for contar os espíritos que participam, é muito pouco. Exato. Não dá nem 10%. Exatamente. Uhum. Isso acontece muito. Agora, só um instantinho, Jorge, só para falar assim: São José tem 800 mil habitantes aqui? Não. 700. Mesmo. 700? É três vezes mais que Jacareí. Eu não ia falar disso, não, viu, Rui? Agora. 800 é muito. 700 mil. Ó, lá no interior da Bahia, todo mundo acha que tem conhecimento disso. Vitória da Conquista. Tem 370 mil habitantes. Vitória da Conquista. Olha o evento que aquele povo faz. E olha o que eles já construíram com o evento lá. Né? Um galpão de eventos espetacular. Um negócio de primeiro mundo. E na Bahia. Quer dizer, se a gente olhar poder aquisitivo de lá e daqui do Vale, meu, nós estamos quantas vezes mais do que aquilo lá? E lá eles fizeram com união. E o outro evento que eu fui para fazer uma palestra, participar, foi o Capão Bonito, aqui para frente de Sorocaba, um pouco ali. Meu, a Semana Espírita de lá, cada dia uma casa é responsável por aquilo. Uhum. E é espetacular, é uma cidade pequena, mas é muito bem organizado. Muito, eu fiquei olhando assim, a participação das casas. Vamos supor aqui, Paulo de Tarso, segunda-feira é o evento tal. Meu, as outras casas tudo estavam lá ajudando no evento. Né? Depois do evento, tinha lá uns salgados, refrigerante e tal. Quer dizer, eles se organizaram de tal forma que fica muito bonito de ver a união deles. Você sabe que eu tive um atrito com um dos dirigentes aqui do nosso movimento, que falou: não fazer mais palestra, não, porque a maioria das pessoas vem nas palestras só para tomar café, para comer bolacha. Eu falei, pô, e você acha ruim isso? É mais ou menos, né? Porque é mais ou menos. Só uns 80% que pensam isso. O resto dos 20% não pensam. Gostam. Porque quando a gente vai num lugar que não tem um cafezinho, não tem uma bolacha, reclama. Não tem um negócio, é ruim para caramba. Pois é. Não, né? por isso que você gosta. Não. Inclusive, eu vou em muitas por causa disso. Por isso que lá no Paulo de Tarso... Paulo de Tarso eu adoro, Gabriel. Jorge, você vem aqui no Paulo de Tarso, nem se tiver outro evento, fala, desmarca. Não, pode deixar, pode desmarcar, que eu vou. Durante a preparação do evento do Chico, a gente ia no Paulo de Tarso e comia lá também. Na reunião. Toda reunião tinha. Tinha lá, vamos e bebe lá. Então, né? Eu não faltava uma também. É porque sabe o que acontece? Isso daí é mesquinharia. Mas isso faz parte do Ágape. Essa é confraternização. Depois do trabalho, né? Isso faz parte da diretoria, dirigida pela Marta, né? Porque a Marta, nesse ponto, ela gosta de fazer festa, né? Vamos continuar aqui. Falando das pessoas, a Maria Siqueira também entrou aqui, a Marta Gonçalves entrou aqui também, bom dia. O Ed Moreno também, amigo Ed, também dando um bom dia. O Dr. Benedito Figueiredo também entrou aqui, dando um bom dia. Vanessa Miura também, a Rosângela Costa também, um abraço ao nosso amigo Hélio, a Ludmilla, Anderson Mariano, dando um bom dia. Antônio, mais uma vez, vale retomar a ideia do encontro. A Ludmilla. Eu acredito que o enfoque da união entre as casas, deve ser a melhora do ser, expandir o espiritismo para quem não é espírita, despertar a curiosidade de conhecer, não com objetivo religioso. Concordo, Ludmilla. Agora a gente tem que organizar bem direitinho o que, que a gente vai fazer para isso, né? O que, que a gente vai fazer, uma coisa que chame a atenção de fora. Se for festa, com certeza chama atenção. Agora, quando é doutrinário, o negócio pega, né? E sim com o despertar da consciência, também concordo. A Deise, né, que esteve aqui com a gente, está dando um bom dia. Infelizmente os espíritos são muito orgulhosos, não tem união. O Dinho sempre quis fazer evento anual na Praça Chico Xavier para unir as casas em um dia. Tenho estrutura de palco e áudio e ainda não consegui fazer, tá vendo? O Dinho é uma pessoa que sempre colaborou. Colaborou sempre com coisa profissional, não é amadora, não, né? A maioria dos eventos que nós tivemos aqui, tudo foi o Dinho que foi responsável pela parte do som, pela parte de imagem, de trazer coisas profissionais, né? Porque a gente sabe que o Dinho, a vida toda dele, ele foi. Deu som, né? Então, o Dinho. Quando nós fizemos aqui os 20 anos, nós fizemos aqui em São José, os 20 anos da criação da Aliança Espírita Evangélica. Nós fizemos um evento aqui que tinha mais de 3 mil pessoas, Jorge. E quem deu toda a estrutura de palco, de som, foi Odinho, não cobrou nada. Ainda pegou o caminhão dele e botou aquelas coisas todas em cima e foi levar. No evento do Chico também. Foi ele. E no evento do Chico foi coisa profissional, porque o telão que ele arrumou lá não existia, até hoje eu não vi um daquele em lugar nenhum, depois de não sei quantos anos. É claro que o telão não era dele. O telão, se custava, por exemplo, para você alugar aquilo lá, 10 mil reais, nós pagamos uns 3 mil reais. Porque foi ele que chegou, porque forçou a barra do... Como ele dava som no Brasil todo, ele também conhecia essas pessoas do Brasil todo, né? Então ele conseguiu, além de dar de graça o que ele dava, ele ainda conseguiu descontos assim, bem generosos dos outros que a gente precisava pagar. E a comissão do encontro tinha dinheiro para isso, né? Com certeza, graças a Deus. Dinheiro não era o problema. Primeira vez que eu falo isso na minha vida. Dinheiro não era o problema. Mas está precisando disso. Quanto é? Vamos lá, vai pagando. Não, dinheiro é solução. Exatamente. A Mariângela está colocando aqui também, achei legal que ela coloca. Que tal nos unirmos para comemorar um dia do aniversário da Rádio Espírita? E aí convidar todas as casas espíritas e fazermos a rifa o ano todo para ajudar a angariar fundos para poder realizar o evento. É legal, Maria. Ideias que eu gosto. Quando nós criamos a rádio, essa também era uma das nossas questões, que nós queríamos criar uma rádio Vivência Espírita para promover peças, promover uma série de coisas. Até agora não tivemos condições, né? Uhum. Mas vamos chegar lá. Isso. Vamos fazer um intervalo? São 9 horas. Isso, a gente tem uma pergunta do Aécio, a gente faz na hora que a gente voltar. A gente vai para o intervalo, colocar uma música aqui, com a Célia Tomble, Mãos Unidas, no CD Fraternidade. Momento Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Bate lá no fundo do seu coração. Quando chega o sofrimento como consequência da desilusão. Quando a vida te parece não ter mais sentido sem motivação. Fecha os olhos, pensa em Cristo, pois só Ele é misto de amigo e irmão. Fecha os olhos, pensa em Cristo, pois só Ele é misto de amigo e irmão. Nos caminhos onde trilhas, quantas armadilhas pra te seduzir. Irmãos de antigas jornadas, almas desesperadas, sem fé no porvir. Se hoje colhes a semente que imponemente plantastes um dia, confia e se entrega a Jesus, que Ele te conduz ao encontro da alegria. Confia e se entrega a Jesus, que Ele te conduz ao encontro da alegria. Mais precioso que o Pai amoroso aos filhos concedeu. Sagrada oportunidade que sua bondade nos ofereceu. Aproveitemos sem demora, é chegada a hora da renovação. Bendito seja sofrimento, és burilamento para evolução. Bendito seja sofrimento, és burilamento para evolução. E nós estamos aqui hoje com o tema União das Casas Espíritas, com o nosso companheiro lá da Grande Jacareí, o Hélio Ribeiro, que é palestrante, voluntário do Centro Espírita Casa da Prece e é médium espírita. Bacana. Só isso? Isso. Tem mais alguma coisa? Não, o Hélio tem um monte de coisa. Né? Parecido com Maurício de Souza, tudo bem. É, o Aécio entrou aqui com a pergunta que o Rodrigo passou aqui para mim. Né? É, bom dia, bancada do Vivência Espírita e ao entrevistado. Meu saudoso abraço. A pergunta é a seguinte: a doutrina espírita, sendo o consolador prometido por Jesus, por que desse racha vergonhoso entre espíritas de ficarem contra uns, contra os outros, a favor de médios, famosos, diante das palavras do Espírito da Verdade? Amai-vos e instruí-vos. Tudo em vão? Obrigado. Nesse momento, Aécio, um abraço para você também aí, Sete Lagoas. É, nesse momento está difícil essa conversão, digamos assim, de que não existe esquerda e direita dentro do Espiritismo. Não é? É, tudo que vem acontecendo, tudo que está acontecendo, as pessoas atribuem a esse ou aquele. E não ao movimento como um todo, né, Aécio? Então, nós achamos aqui, na nossa região, que eu, pessoalmente, acho que a gente deveria baixar um pouco a bola nossa, assim, como dirigente, para trazer as pessoas, trazer as outras casas para junto da nossa. Porque se sozinho está difícil, por que não unir os esforços para trazer mais gente para a doutrina? Esse é o objetivo, da gente trazer mais pessoas de outros credos, talvez, para se unir a nós no trabalho intensivo que a doutrina tem de fazer a transformação do nosso planeta, né? Não digo que é só o Espiritismo, mas dentre as outras crenças, o Espiritismo está mais focado nisso, em fazer melhorar as pessoas, né? E se isso for de vontade de todos os espíritas, fica muito mais fácil para nós do que somente um grupo. Esse grupo aqui trabalha nesse propósito, esse trabalha em outro propósito. Então, eu acho que nós temos que convergir os nossos esforços, todos os nossos esforços, na melhoria da doutrina como um todo. E melhorando a doutrina, fatalmente, nós vamos trazer mais pessoas que vão agregar a nós no trabalho intensivo da mensagem de Jesus, do Evangelho de Jesus entre nós. É porque tem muitas pessoas que não conhecem o Espiritismo, critica sem conhecer. Tem muitos espíritas que estão no movimento espírita, mas não conhecem principalmente as obras básicas, que são referência para que a gente possa sair por aí. Obrigado. E para conversar. Quando nós fazíamos curso de médios, nós falávamos, nós queremos que vocês façam o curso de médio para quando vocês saírem para a rua, vocês defenderem o que nós estamos defendendo aqui. Não é as pessoas acharem que o Espiritismo é coisa de louco, tem coisa voando, tem aquela coisa toda, que não é verdade. O Espiritismo é uma filosofia que é muito profunda. Eu gosto do Espiritismo porque ele segue justamente os conselhos e as orientações do nosso Mestre Jesus. Concordo. Exatamente. E o próprio Kardec já falava para nós, né, que mediunidade não é para subir em palanques, não, ver as livros para dar espetáculo, né? Não. Então, o médium formado na Casa Espírita, nós falamos há pouco tempo aqui dos cursos de mediunidade. E eu digo sempre lá que a pessoa, ao terminar o curso, ela não é obrigada a trabalhar naquela casa. Sim. Não. É para ela levar o conhecimento adiante, para ela divulgar o conhecimento do que é a mediunidade na Casa Espírita. Não, e do que é o Espiritismo. Exatamente. Então, a responsabilidade é nossa, sim, em trazer outras pessoas de fora para participar do movimento e entender o que realmente é a doutrina. Quando nós começamos com esse programa lá na Rádio Bandeirantes, nós éramos a segunda audiência da rádio. Então, você imagina quanto... Nós tínhamos 7.500 ouvintes por minuto. Pensa bem. Nós tínhamos 5 pessoas atendendo nossos telefones. E o que acontece? Quantas pessoas disseram para nós, né, Jorge? Poxa, eu não sabia que a doutrina espírita era tão bonita do jeito que vocês estão apresentando. E ela é bonita. E realmente é. Muita gente me fala isso também lá em Jacareí, na casa, que não conhecia, não sabia a profundidade que é o tratamento dentro da doutrina espírita, do aprofundamento que a gente pode ter nas questões sociais, não é? Do dia a dia nosso, o quanto nós podemos participar, e não somente dentro da casa espírita, nos dias de trabalho da casa. Muita gente me fala isso, e realmente é. A gente pensa em colocar um trabalho na casa da prece, e a gente tem feito as reuniões com os trabalhadores para a gente conseguir alocar esse trabalho, que é a respeito da morte, né? Das pessoas que estão passando pelo drama da separação temporária da morte. Porque muita gente tem nos procurado e falado a respeito disso. Então a gente pensa em colocar um dia de trabalho em alguma das salas que nós temos para a gente atender essas pessoas. Aqui em São José tem um grupo que faz esse tipo de trabalho. Mas eu convidei para vir aqui no nosso programa, falei, nós cobramos R$200 por palestra. Eu falei, não, então fica do lado aí, não vamos ficar sem essa entrevista aqui na nossa área. É, porque aqui é uma divulgação para as pessoas procurarem. Sim. Onde eu vou procurar? Então, lá nós estamos pensando em colocar, e de antemão eu digo que lá não vai ser cobrado, viu, gente? Vai ser totalmente de graça, porque a doutrina fala isso para nós, que tudo que se recebe de graça você vai doar de graça também para as pessoas, né? Esse é o princípio nosso e sempre será dessa forma. Nós distribuímos lá a pomada que nós fazemos, a pomadinha do vovô Pedro, da Mãe Santíssima, enfim, a mesma base. E muita gente vai pegar a pomada e fala, quanto que é a pomada? E nós falamos que essa pomada é de graça. Mas vocês não têm custo? Não, temos custo sim. Temos custo na confecção delas, que a gente participa, e temos custo de transporte, temos custo de tudo. Só que ela, o conceito é doar de graça, sem cobrança nenhuma. Então muita gente me fala assim, Hélio, se você não cobrar, não faz efeito, porque as pessoas acreditam no que é cobrado. Eu falo, não, da nossa parte vai continuar dessa forma. Eu tenho uma experiência, viu, Hélio, que remédio que médico dá, que é barato, as pessoas não compram, porque acham que não vai dar certo. Não vai fazer efeito nenhum, né? O da pomada nós falamos que o efeito espiritual a pessoa tem que crer. Né? É a crença que faz com que ela... Porque ela não tem nada de nada além do que o antibiótico, do que as coisas que normalmente tem. Só que o efeito espiritual é na crença, né? E isso tem feito muito bem para as pessoas. Lá nós temos uma distribuição grande da pomada, né? Muitas pessoas com problemas e outros problemas que a pomada trata, muita gente que distribui não sabe. Por exemplo, ela é muito boa para a úlcera estomacal. Agora, a grande parte das casas, eu creio, que distribui a pomada, eu não falo disso para as pessoas. O coordenador nosso, Gui da Pomada, aqui de Campinas, e todo dia cedo ele come uma colherinha, um cabinho de colher de pomada, porque ele tem uma úlcera intensa no estômago. Você também, Carlinhos? Então, e ela é eficaz, mas o efeito espiritual dela é o principal. Se a pessoa não tem crença nenhuma, é um creme que ela está passando na mão ou no braço. Entendeu? Então, e essa divulgação que eu falo, que às vezes é necessário nas casas espíritas, né? E a gente, por exemplo, lá em Jacareí, né? Dificilmente uma casa me procura, não sei, às vezes com o Jorge lá na casa da Marcela, me procura pedindo a pomada. Nós temos a pomada lá em Jacareí para distribuir, né? Agora também a gente tem na AME também. Na participamos AME. da última pomada lá em Itapira. Itapira, você me e falou. E aí nós trouxemos bastante pomada para na AME a gente tem. Então se precisar, pode dar um toque que a gente arruma. Pois é. Você sabe que há duas pessoas me ligaram que queria conhecer a casa da Marcela. Eduardo, cobra alguma coisa? Eu falei, não cobra. Não cobra nada? Não. Vai lá. Eu entrei em contato com o Jorge. O Jorge falou, não, pode falar para ela chegar lá às 7 horas que ela vai ser atendida. Depois, isso foi na quarta-feira. Na quinta-feira eu liguei para ela e falei, e daí? Nossa, que maravilha, pois que organização, é. Que coisa respeitosa. Gostei da música do Jorge. Falei, puxa vida, preciso falar pro Jorge. Então, nós temos também pessoas lá da Casa da Prece que tá frequentando lá, porque entenderam que gostou. Então, esse negócio de ficar, fulano é trabalhador da nossa casa, vem. Isso é uma bobagem muito grande. O espiritismo é um só, nós somos kardecistas, não importa se é aliança, se é federação, se é uso, se é isso, se é aquilo. Nós somos kardecistas, acabou. Então, mas uma vez estava numa reunião lá em São Paulo, a pessoa falou, olha, eu sou da casa tal. O dirigente que estava organizando o nosso evento falou, olha, quem tem casa é gato. O gato vive o dia inteiro para a rua, chega de noite ele vem procurar casa. Então, nós não devemos ser que nem gato, ter a casa espírita. Exatamente. Nós somos cidadão do mundo, né? Do mundo. E o principal dos nossos cursos da aliança é não formar espírita, é formar novos cidadãos. É isso aí, homem novo. Lembrando, ontem quem esteve conosco na AME foi o André Vilar, né? O André Luiz Chiarini Vilar. A palestra que ele fez na AME foi muito legal, né? Todo mundo gostou, quem estava lá. E hoje, só para quem quiser, né? Vale a pena. Ele agora de manhã ele está, lá no Divino Mestre. Agora, né, 9h30, lá no Divino Mestre. Quem morar aí perto, que quiser ir ver a palestra do André, vai lá no Divino Mestre. E à tarde ele estará no Pequeno Templo, lá na Praça das Antilhas, número 30, na Vila Rubi. Então, às 18 horas, que é o horário lá, o André estará lá também. né? O André, que é um jovem, né? O André tem 33 anos, mas desde os 16 anos que o André faz palestras, né? Desde os 16. E é internacional, né? Porque viaja pelo mundo todo fazendo palestra, levando os ensinamentos espíritas. É um exemplo, né? Sim. Portugal, Bélgica, Holanda, Estados Unidos, Inglaterra, todos os lugares ele anda fazendo as palestras, apresentando a doutrina espírita. Então vale a pena falar do André, né? Que ele, e agora ele lançou um livro, o primeiro livro psicografado. Ele já tem 9 livros, né? O primeiro livro psicografado, Trabalhadores Invisíveis, e quem editou para ele foi o espírito Jerônimo Mendonça, né? Que editou para ele o livro. Então, quem quiser assistir, inclusive ele está falando sobre algumas coisas do livro, que é Trabalhadores Invisíveis, né? Que ele está falando. Aqui também quem entrou com a gente foi o Marcos Gai. O Marcos está colocando aqui, Hélio, é o seguinte: a divisão que tem no movimento espírita. Um lado, o pessoal tem uns amigos de Chico, do outro lado, os que não são muito amigos, parece. E aí ele está torcendo aqui para o Emmanuel crescer logo e aparecer, para ver se dá um jeito nessa coisa, né? Seria excelente. Uhum. Você está com 20 e poucos anos agora, 24 anos, né? Uhum. O Emmanuel renasceu no ano 2000. E está aqui no estado de São Paulo e a gente não sabe ainda. Quer dizer, eu sei, mas não posso revelar porque, uhum, é segredo, né? Uhum. Então, ele, daqui a pouco ele vai estar trabalhando na educação, segundo a espiritualidade fala, e vai nos auxiliar muito no movimento espírita, com certeza, né, Jorge? Uhum. Sabe o que acontece? O brasileiro está sempre esperando o milagre de alguém. Concordo contigo. Tá sempre esperando aí o Jesus para descer a terra, ao invés de cada um fazer a sua parte. Entendeu? Concordo contigo. Então, nós temos todas as oportunidades do trabalho aqui. Nós temos. Não importa, eu digo isso sempre também, não importa o credo, se a pessoa quer se converter ao cristianismo, a seguir o evangelho de Jesus como base do que ele pensa, ele estará fazendo a parte dele muito bem, não é? Porque é inútil falar, como outras denominações religiosas falam aí, que só vai se salvar se for dessa religião. Não tem dessa, Jesus nunca teve religião nenhuma. Né? Que o Chico ficou só na doutrina disso por causa dessa frase, né? Exatamente. Ele falou que quando ele chegou na doutrina espírita, se lá tivesse encontrado essa frase, fora do espiritismo não há salvação, ele não teria ficado. Exatamente. Né? Porque nem a religião que salva ninguém, não. Nenhuma religião salva ninguém. Religião é simplesmente uma bússola que nos dirige para aquilo que a gente quer fazer, dá um norte, mas não que salva. Quem salva nós somos nós mesmos. Quem salva nós é a mudança de procedimento. Quem salva a gente o grande objetivo da doutrina espírita é a transformação moral do ser humano. No dia que o ser humano tivesse transformado, não interessa se ele é católico, se ele é evangélico, se ele é muçulmano, se ele é budista, se ele é umbandista, se ele é do candomblé, não interessa. Ele se transforma no lugar onde ele se estiver. Depende. Exatamente. Da gente. Concordo, né? Concordo. Exatamente. A religião é realmente uma bússola aí para a gente ter um norte a procurar. Uhum. Mas a religião não transforma ninguém, não. O Chico já falava disso. Uhum. Né? Se for preciso da religião para você se transformar, esquece. Uhum. Né? É você mesmo. Né? Antônio colocou aqui, a Mariângela tinha falado do aniversário da rádio, Antônio colocou, a maioridade da rádio, 21 anos, está próxima. Boa ideia, Mariângela. Tá, né? No ano que vem, a gente atinge a maioridade. Na coordenação do Antônio. A Ludmila colocou aqui mais uma vez, o desenvolvimento de temas da atualidade, de cunho social e polêmicos, com certeza atrai a atenção de todos. Desenvolvi a grade anual de palestra da casa, da prece, com base nisso, e estão gostando. Legal, boa ideia. O Forcato está dizendo aqui, não seria interessante voltar às visitas entre as casas pelo menos uma vez por ano, conforme era no início da aliança? Visitar as casas, né, Rui? Ótima ideia. Nós, eu, Forcato e Everaldo, nós visitamos umas 50 casas aqui no interior de São Paulo, em outros estados, na Bahia, em Águas Quentes, lá em Caldas Novas. Nós fomos viajava demais para levar a doutrina espírita. Né? É. Aqui também quem entrou foi o João Paulo Gonçalves, lá de Paulista, Pernambuco. O Antônio Bessa. Hoje é aniversário da minha caçula, Letícia, 23 aninhos. Parabéns, Bessa. Se eu não falar no final, já falei agora, hein? Quem entrou aqui também foi a nossa amiga Fernanda Cassal. Bom dia, amigos, ouvintes. Um abraço. Um abraço, Fernanda. É, Alessandra Martins, maravilhosa palestra dele, né? Ele esteve na sexta-feira na tenda de Umbanda Mãe Maria, o André. Na sexta-feira ele fez lá. Ô Jorge, dá só um minuto aqui, aproveitar que a Fernanda está ouvindo. Fernanda, levei um puxão de orelha danado lá no sábado, porque fiquei nervoso lá no palco e não agradeci a tua casa, a casa da Marcela, viu, Fernanda? Você me desculpa e foi nervosismo da minha parte. Vocês ajudaram muito a gente, viu? Muito obrigado e Deus te abençoe muito. Você estava nervoso lá? Que você estava querendo substituir o Renato Pereira. Pois é, mas o paletó dele não serviu para mim, não teve jeito. Eu vi que você esqueceu a casa da Marcela, mas eu sei que não foi, né, intencional. Não é intencional. Sei, não, né? Obrigado, Jorge. Não? Não tem problema, não. Uhum. É, Alessandra Martins, né? Ela está dizendo aqui, do André. O Nil Silva, nosso amigo Nil, bom dia, amigos. Religião é navegar no aquário. Espiritualidade é navegar no oceano. Olha que legal, né? A Brie, minha amiga Brie, um bom dia a todos. A Mônica Vasconcelos, bom dia a todos. E continuamos aqui com o bate-papo com nosso irmão Hélio. Quem quiser fazer perguntas, quem quiser fazer suas colocações, como estão sendo colocadas aqui, ideias, que é assim que acontece. Talvez, como a Ludmilla está falando aqui, talvez a gente devia começar, quando a gente tem reuniões dentro da própria casa, ou então dos movimentos, uma reunião da Aliança, uma reunião da USE, uma reunião das casas independentes, sei lá, da federação, ter essas ideias. Como que a gente poderia fazer para melhorar o relacionamento, né? Melhorar, fazer as coisas juntos. E dali saem ideias de pessoas muito legais, né? Agora, o que eu acho interessante é que tem ideia demais também. Tem ideia demais, mas ninguém quer fazer, só tem ideia, né? A ideia é uma coisa que está cheia, né? Um monte de... Por que vocês não fazem isso? Por que vocês não fazem aquilo? Quando a gente fala para a pessoa, você não pode ajudar? Eu falo, não, só estou dando a ideia. Né? É igual o voluntário, né? Voluntário também é a mesma coisa. Voluntário é assim: nossa, eu tenho tanta vontade de fazer alguma coisa, tenho tanta vontade de ajudar, tenho tanta vontade. Para mim, já pararam de falar isso, porque quando fala que tem vontade de ajudar, eu já arrumo uma tarefa para a pessoa. Aí a pessoa some, acaba a vontade dela, acaba na hora, quando, né, você fala o que ela tem que fazer. Na AME a gente tá, ó, na AME, por exemplo, a gente faz as notinhas fiscais para a gente arrecadar fundos, porque a gente não consegue se sustentar só com o dinheiro do convênio, né? O convênio não cobre tudo. Então a gente precisa... O convênio da prefeitura. Da prefeitura, exatamente. Que é quem a gente agradece muito, porque cobra uns 70% do que a gente gasta. Nós temos 40 empregados, né? 40 funcionários. Então o que que acontece? A gente, essas notinhas paulistas são uma coisa, uma bênção, né? Só que a gente tem notinha... É, quando a gente está achando que a gente está diminuindo, o Carlinho chega lá com 50, 60 pacotes de notas, joga nas costas da gente e a gente começa tudo. Começa não, continua, porque o outro acumulado já está lá. Aí a gente, o pessoal, vocês querem ajudar? Falou, vai lá ajudar a gente a separar a notinha. Vou, pode deixar que segunda-feira eu estou lá. Segunda-feira eu não sei de que ano, né? Algumas pessoas pegam sim, mas não é suficiente. Ah, você pode digitar para a gente a notinha no computador? Nossa, vou fazer. Nossa, que legal, vai aparecer o... Some, não aparece mais. Não volta mais. Então, o que acontece? Está cheio de gente, cheio de ideia, está cheio de gente querendo ser voluntário, mas está cheio de gente que não quer fazer nada também. Eu lembro quando nós entrevistamos a Margarete, que era lá do GAC, eu perguntei para ela, tem voluntários lá na GAC? Ah, tem uns 4 mil inscritos. Mas dos 4 mil, se você pegar uns 20, é muito. Porque o pessoal quer ser voluntário na hora que ele quer, quando ele quer, no momento que tiver folga. E lá não, lá nós queremos voluntário que seja compromissado com a nossa obra. Uhum. E isso não é fácil, né? Com certeza. A Fernanda colocou aqui, Hélio. Imagina, Hélio. É importante é nos unir e ajudar. Sei que o amor que você tem pela casa. Sei do amor que você tem pela casa da Marcela. Né? Aquilo que você tinha falado, estava pedindo, sim, desculpa, ela falou para você não se preocupar, sim, não, que você acerta isso aí no umbral. Não, ela não colocou isso. Né? Ela colocou. Ô, Jorge, para mim, hein, Fernando? Uhum. Eu tenho que agradecer também a Fernanda pela mensagem que foi passada no evento lá na. Eu preciso encontrar com a Marcela. Ela vai hoje lá no Macarrão com com frango? Pode ser até que ela falou que é capaz que ela apareça lá, mas lá para as 3 horas da tarde, na hora do domingo, porque ela tem outro compromisso hoje. Ela falou para a gente, né? Não, queria comentar outra coisa. Comentar que essa semana eu fui tapar buraco lá, que a Camila não podia dar uma aula. Eu fui lá no, na Seara Bendita. Na Seara Bezerra de Menezes, né? Eu fiquei impressionado, a casa tá muito legal, muito grande, né? E tudo mais, não conhecia, né? Aí a senhora lá explicou, esqueci o nome dela. Ela disse que a casa já tem 44 anos e o Rui ajudou a fundar, né? Sim. 144 anos. Uhum. Nossa. E eu que comprei aquela casa onde eles estão há 44 anos atrás, porque nós trabalhávamos ali num porão e depois nós alugamos uma casa ali na rua, ali na Floriano Peixoto, aí veio naquele tempo era Eletropaulo. Sim, Eletropaulo. Que ia desapropriar tudo aquilo ali para ampliar. Em uma semana nós tivemos que arrumar dinheiro, comprar uma casinha que era velhinha ali do lado e ter que mudar. Então você vê. E expandiram para lá, expandiram. Só que nós fizemos tudo isso. Uma creche também, tem uma creche? Não, então. A creche veio depois. Só que nós arrumamos tudo isso e até hoje a Eletropaulo continua lá no mesmo lugar, né? Quer dizer, foi até uma benção a Eletropaulo dizer que ia desapropriar aquela área que nós teríamos que sair, né? Não, mas foi muito legal, né? E aí a gente. Rodrigo, só para não perder o fio da meada, a AME também saiu de lá. A AME começou na Seara. Olha. Legal. Começou trabalhando lá no porão. Lá no porão da Seara. Começou lá. Olha só. Aí de lá da Seara que ganhamos o terreno no bosque. E a minha mãe, eu levei minha mãe, ela morou ali do lado, na casa vizinha, onde é a Seara. Ali a vida toda, até 18 anos ela viveu ali. Era do meu bisavô, Ângelo Pintos. E ela se morou, e eu sempre estive ali, sempre vi aquela casa, e eu não era espírita. Eu falei, ué. Meu tio morou lá também muito tempo. Se a gente for analisar do ponto de vista fraterno, do ponto de vista de caridade, é a casa mais bem localizada que existe em São José dos Campos. Eles tiveram a coragem de construir uma casa dentro de uma favela, né? Então, dentro da favela Santa Cruz, eles fizeram isso para atender as pessoas que estavam ali. Porque tem lugar que você abre a casa e sai correndo dos mais necessitados, né? Exato. Abre a casa e foge. Exato. Ali não. Ali ele falou, vamos para lá. E ali nós tínhamos o problema que você levava carro lá. Eu tive carro roubado, tive pneu roubado. Teve tinta que eu comprei para pintar a Seara. Levaram todas as tintas. aí nós conversamos. Tinha o Cícero. O filho dele era o Sérgio. A Mariange colocando aqui, só que está dentro. Rui, a casa que você comprou era da minha tia, Aurora Pinto. Justamente. Ao lado eu morei até meus 18 anos. Puxa vida, eu comprei. O interessante que veio a ordem lá para a gente mudar. Aí chegou a moça que era dona do terreno, falou, só que tem uma casa ali do lado que está para vender. Eu saí da reunião que nós fizemos, fui lá, falei, quem que é essa casa? É do Pintos, ele morava ali na Siqueira Campos. Aurora Pintos. Na Siqueira Campos, não, na Vilaça. E eu fui lá, conversei com ele, quanto o senhor quer? Eu quero 8 milhões então, de cruzeiro. É o meu avô. Foi meu avô. O meu avô o avô Ângelo Pinto. Tá vendo? Era meu avô. E nós compramos. Tudo combinado, né, Rodrigo? Olha só. Eu falei, olha, nós tínhamos na poupança 8 bilhões. Eu falei, então já vou pagar, vou ficar com a casa. E pagamos, foi tudo assim. Viu isso há 144 anos atrás, o Rui já fundou a casa do Ceará. Doido, né? Mas o legal é que eu levei minha mãe também, né? Como eu vi que era lá do lado, passei lá, peguei minha mãe, levei ela lá. Em vez dela ficar quietinha na aula de aprendiz, não, ela ficava, não, muito legal esse tema, muito bem escrito. Que coincidência, que coisa. E ela ficava no meio da aula, não, essa casa aqui do lado era da minha família, morei aí. Não, mas só que ali, eu comprei ali, depois veio uma. Uma igreja evangélica. É, agora virou. Então, exatamente, a casa onde ela morou virou a igreja evangélica. É. Só que a evangélica pegava lá o violão, ou coisa, tocava. Aí tem uma menina lá que. A baixinha lá, que é fogo, né? Foi falar com os caras, pô, dá pra vocês fazerem mesmo o silêncio, diminuir, porque nós temos trabalho ali na casa. O pastor, não, aqui não vamos fazer trabalho. Ah, é? Só que eu vou denunciar vocês se vocês fizeram um gato aqui na Eletropaulo, estão usando a energia de outra casa. O cara, não, por favor, não vai fazer isso, não. Mudou até as convicções da pessoa. Né? Não, essas coisas. Quando põe a mão no bolso, o cara fica bonzinho na hora. Pronto, pronto. Mas eu achei muito mais iluminada, a casa espírita estava muito mais iluminada, assim, com luz mesmo, assim. Aí eu falei, nossa, a casa espírita está muito mais iluminada do que a igreja evangélica aqui do lado. Não, mas só que ali a gente queria fazer uma coisa e fizeram outra, né? Nós queríamos fazer uma casa no nível da rua, só que fizeram a casa no buraco. Depois a gente não achava lugar. Tem um caso, o Pedro, tem um lugar, e agora? Como é que nós vamos fazer o esgoto sair, subir? Daí o Pedro foi lá cavocar, achou que no fundo da casa passava uma rede de esgoto ali, né? Então até isso, a espiritualidade nos ajudou, né? Não, é o interessante que estava lá o Pedro cavocando, procurando lá, o cara chegou, pô, Pedro, está procurando seus talentos aí. Então, e ele faleceu, né, agora. Deixar o rapaz, nosso Pedro, deixar uma pessoa que deixou saudade pra gente. O espiritismo tem que ir fundo para poder fazer a união das casas. Cavar fundo, tem que cavar. Mas vou deixar um abraço lá para o Denilson, que é do Coméia, que está lá ajudando lá na Escola de Aprendiz, que me recebeu muito bem aí, que convidou, né, aceitou eu tapar buraco da Camila. E ali a primeira Escola de Aprendiz foi eu que dirigi ali, viu? Porque nós só tínhamos 6 trabalhadores. Com a Escola de Aprendiz, e depois também a família Barbosa foi trabalhar com a gente, nós chegamos até 250 trabalhadores. Nossa, ali na Seara. Né? É, a Mariana já entrou aqui mais uma vez. Agora hoje a Mariana está com tudo aqui. Mas as informações são legais. Rodrigo, agora a informação para você. O Rui comprou não do seu avô. Bisavô. É. O Rui comprou do tio Constâncio Pintos. E meu avô, Ângelo Pintos, pagou R$30 pela casa. Mariane, depois você coloca isso, o Rui pagou direitinho, tá bom? Pra gente saber. É, porque eu não faço ideia do que é R$30. Não. Réis, né? É. Não sei se era 30. R$30 e vendeu por 8 milhões. É. Acho que, Rui, não foi um bom negócio, não, hein? R$30 mil. Às vezes era R$30 mil, né? R$30 mil. Eu paguei 8 milhões de cruzeiro, né? Não foi um bom negócio. A gente não faz ideia do que isso significa hoje. Mas foi muito legal. E tem a ver com o que a gente está falando aqui também, Hélio. Porque a aula foi sobre o João Batista, né? João Batista. E o João Batista, ele deu a cabeça dele pela verdade, né? Por, com certeza. Por defender o caminho e o precursor de Cristo, né? Mas exatamente. Ele ia lá apontar o dedo na cara dos outros. Não aceitava, né, as coisas erradas. Mas eu aceitava. Acho o seguinte, Rodrigo, legal. A gente tá, é bíblico, né? É bíblico isso aí, eu acho legal. Mas eu acho que também não é assim desse jeito. Exato, gente, né? Não pode ser assim. Tão radical, eu acho que assim, tem coisas que você tem que ter. Claro. Não vamos criticar João Batista. Ele estava fazendo uma pregação, ele tinha que fazer aquilo mesmo, talvez. Mas quando nós somos assertivos demais, a gente acaba sendo chato. A gente acaba sendo aquela pessoa que só vê o defeito dos outros. A gente acaba. Quer dizer, não foi isso que Jesus falou. Só trava, né? Só trava. Por exemplo, Jesus não aprovou ele ter feito o que ele fez. Não. Né? Jesus não aprovou isso. Em nenhum momento Jesus aprovou. Você fez bem de falar, né? Que a cabeça dele só foi cortada por causa que ele falou demais mesmo, né? Falou ele demais. Foi lá então, apontar o dedo na cara deles, exatamente. Lá, dos reis. Então, a gente tem que ter. Então, por isso, muitas vezes, a gente tem pessoas dentro do meio religioso que são prepotentes demais, são arrogantes demais, às vezes são falsas e por trás, e na frente é de um jeito, por trás é totalmente diferente. Na frente quer ser um João Batista, né? Por trás é um Judas, né? Por trás é Pedro, quando negou Jesus. Então, eu penso que a gente está na doutrina do bom senso, né? No bom senso. O bom senso é como Camilo Flammarion, né, que fez o discurso lá quando Allan Kardec foi enterrado, que ele diz: aqui nós estamos hoje sepultando o bom senso encarnado. Encarnado. Então imagina como que era esse homem, Allan Kardec, né? O bom senso que ele tinha de tratar, de lidar com as pessoas, com a própria doutrina, de você pegar um assunto que naquela época era tão polêmico e conseguir passar para as pessoas da maneira como ele passou. Então são coisas assim que ao mesmo tempo que a gente louva, né, o grande trabalho de João Batista, que foi precursor de Jesus, e anunciar também, ao mesmo tempo a gente fala: será que tem a necessidade de ser assim? Por isso que muita gente perde a cabeça quando fala demais. Continua acontecendo isso. Com certeza. Né? O espiritismo... a voz que clama no deserto. Não, mas esse assunto foi discutido quinta-feira aqui, viu? Com a Paula Guimarães. Foi vale mais uma mentira, não a verdade. Isso é um assunto que teve quinta-feira aí. E eu, como se diz, eu acho que a gente tem que falar a verdade sempre, mas a verdade tem que ser falada de uma maneira amorosa, tranquila, serena. É, porque você pega assim, uma vez eu conversando com o senhor Rodolfo, ele pode ser que esteja escutando com a gente, ele contou para mim quando o senhor Rodolfo, ele se tornou espírita e a família dele toda. Aí tem a Roseli, a filha do que é a mais velha do senhor Rodolfo. E a Roseli, muito inteligente, foi estudar em São Paulo. Mas ele não tinha condições de pagar um alojamento para ela, alguma coisa desse tipo, né? E a Roseli foi morar com a as freiras. Eu acho que as freiras, uma comunidade católica. Uhum. Né? E aí, quando chegou lá, perguntaram que religião que ela era, ela falou que era católica. Foi pecado isso? De maneira nenhuma. Isso, entendeu? Se ela falasse que era espírita, ninguém deixava ninguém ela deixaria, ficar. Ela precisava disso. Ela omitiu uma situação que ela precisava de ajuda, ela precisava daquilo. Sim. Então, são certas coisas assim. Por que que você é assertivo e fala, não, não aceitar eu desse jeito, não tem jeito. Você não deve mentir. Mas, na realidade, tem coisas que não vai fazer mal para ninguém. Exatamente. Né? Porque o interior, ela em si, ela continuava espírita, mesmo não falando que era, né? Uhum. É como o Aloysio Petit, quando ele saiu com 14 anos da cidade lá de Varginha, foi para São Paulo. Chegou lá e começou a passar fome. Né? Ele foi no Colégio São Bento, lá em São Paulo. Ele queria ser padre, só para ficar comendo lá. Aí chegou lá o superior e falou: cara, você procura outro lugar porque você não tem jeito de ser padre, não. Então, aí foi que ele entrou na doutrina espírita, né? Olha só que legal que ela colocou aqui, a Mariângela também, olha. Ó, programa de vivência espírita também é histórico e cultura. Ó, a Mariângela coloca: o Constâncio tinha... banca de frutas no mercado. Banca de frutas. Ela colocou. E depois passou o seu filho Jário Pintos, que foi famoso pra caramba. Ele vendia banana. Constância era famoso aí. Aí a Vera Paroli também colocou: Rui, e lembre-se que a AME começou no Ceará. Nós já falamos isso aqui, Vera, né? A Vera é uma das cabeças mesmo disso, de ter começado, né? E depois conseguido o terreno lá da AME. Quem conseguiu o terreno da AME foi a Vera, né? E eu lembro, viu, Jorge, quando a Vera veio me procurar, que eu era o presidente do Ceará, ela trouxe um mapa, trouxe uma série de coisas lá que queria ver se achava um lugar para trabalhar lá na Ceará, né? Eu falei: tudo bem, só que nós trabalhamos num porão lá, tudo sujo, tudo escuro. E ela estava fazendo curso de aprendiz no Jefa. Ela, tinha um pessoal lá, Yolanda Garzon, tinha um pessoal lá tudo cheio de anéis, aquelas coisas todas. Eu falei: essa turma aqui não vai aparecer nunca lá na Seara. E sabe que no domingo eles estavam lá, né? Estava lá o pessoal na Seara mostrando o mapa lá. Eu falei: a nossa casa está à disposição. A dona Anitta foi trabalhar lá. Ali, o que tinha de barata, de rato que passava, você estava fazendo a pregação, você viu o rato andar assim. Passa esse rato cair da onde ele está andando, cair no colo de alguém. Ali no... Não é todo espírito. É rato, né? Rato fluidificado. A Vera colocou aqui também: quando distribuíamos sopa e chovia, o porão inundava e os trabalhadores ficavam umas 20 polegadas de água nas pernas. 20 polegadas, acho que dá para cobrir a gente, né? Deve ser uns 20 centímetros, né? É 20, 50. É isso também. 10 polegadas. 50 centímetros, 60 centímetros. Recordar é viver. No livro nosso, no livro Entre o Coração e a Razão, que é o primeiro livro que eu lancei, tem a história da AME. Aí a gente conta, inclusive, a história da Vera com o prefeito, né? O prefeito São José dos Campos, quando ela entrou no gabinete para pedir o terreno. Que elas viram o espírito se aproximar do prefeito, encostar no prefeito só para no ouvido dele. Daquele terreno. Está lá escrito no livro, legal. E a AME... E eu estava lá na prefeitura. Foi um sonho dela, né? Um sonho da Vera. É o pai ela, dela. Do pai dela, passando para ela como deveria ser a AME. Né? Tem toda uma... A Vera fez um trabalho fantástico, continua fazendo aqui em São José dos Campos. Não, e para a gente arrecadar dinheiro para construir a AME, Jorge, nós tínhamos o livro de receita caseira de comida, que a Heloísa é que datilografava. Uhum. Não tinha aqui computador. Tem uma pergunta do Alexandre, né? Ele pergunta: como é que é feita a divulgação das palestras na AME? Alexandre, antigamente eu fazia uns 500 cartazes e mandava para as casas. Depois que passava a palestra, alguém pergunta: não tinha visto. Você já viu que você coloca cartaz na casa e ninguém vê? É. Ninguém mais vê cartaz. Aí eu parei de fazer isso. Eu parei de divulgar através de cartazes e mandar para todo mundo, mandar através das redes sociais e mandar. Então, os convites são feitos assim e tem dado muito certo. Essa palestra do André, talvez as pessoas não tenham visto muito, mas não foi culpa nossa, foi culpa do próprio André, que ele só mandou o cartaz para a gente no começo da semana. Mas mesmo assim, pela quantidade, porque eu calculo assim, Hélio, você colocou lá 700 pessoas no teatro do Ariano Suassuna, lá em Jacareí, mas ficou trabalhando uns 3, 4 meses para isso, né? Foi. Indo pessoalmente em todas as casas, pedindo ajuda das pessoas. Exatamente. Não foi à toa, foi das pessoas. Porque se você tivesse colocado... Lembra quando você falou do cartaz? Lembro. Todos os convites que veio para nós, para mim, para o Carlinho, para o Beto, que foi o que vendeu mais convites. Nós não levamos cartaz para lugar nenhum. Pois é. Não precisou levar cartaz. Né? Foi falando. Falando com as pessoas. Não precisou. Porque o cartaz não vale nada. Você bota o cartaz na casa, ninguém vê. Se você deixar um cartaz lá na casa, passou 2 meses, a pessoa falou... Não, a pessoa chegou, mas teve aquilo ali? É. Teve. Falou, o cartaz está lá, faz 2 meses que o cartaz está lá. Mas eu não vi, não vê, não olha cartaz. Nós também lá na... Você sabe como é que a gente fazia o cartaz para a pessoa ler? Escrevia errado. O N se escrevia ao contrário, os E se escrevia. A turma, pô, você viu, tá errado. No tempo que o pessoal sabia ler, era legal, porque agora ninguém sabe mais, né? Hoje ninguém sabe mais. O pessoal então, chegava. Aquele Z tá ao contrário, aquele N. Uhum. Aquele N você fez ao contrário. Era justamente para a pessoa. Você vê, era culto, né? Rodrigo mandou uma reportagem para mim, interessante. Que foi da inteligência artificial, que a gente está falando toda hora, inteligência artificial, mas os desenhos que estão sendo colocados aqui. E todo mundo pensa que você fala assim, olha, estamos falando aqui de união das casas de espírito. Então você escreve união, bonitinho, olha, eu quero um cartaz sobre união. Escreve união para ver o que vai sair aqui, não vai sair nada. Se a pessoa não tiver argumento para falar como ela quer, dar todos os dados, todas as informações que ela quer... não consegue sair nada. Não só nisso, em todas as outras coisas. Eles estão falando o seguinte, que pela primeira vez na história, né, na história, apareceu alguma coisa de tecnologia avançada que os caras da terceira idade que vão levar vantagem. Porque sabe ler, sabe falar, sabe conjugar. Sabe falar as coisas. Porque os jovens vão ficar para trás, porque eles não sabem. Não sabem falar nada. Né? Nós também na casa da Prece, nós divulgamos via internet as palestras, tudo, né? Aliás, eu queria divulgar aqui que é aniversário da Casa da Prece agora, em agosto. Então, o Ed Moreno vai lá. Todos os anos, a gente tem trazido o Sérgio e a Marlene. Né? Inclusive, eles acabam participando aqui do programa. Mas esse ano nós chamamos o Ed. Vai reduzir o nível. Às vezes tem que baixar o nível, né? Fazer o quê? O Ed está escutando, né? Não é isso, não, viu, Ed? Nós vamos trazer você, porque o pessoal da Casa da Prece gosta demais do Ed Moreno. Falta de opção, hein? Não, porque ele canta pra caramba e não fica restrito lá em meia hora, 40 minutos. Não. Ele vai longe. Uhum. E o pessoal gosta, vai lá, toma passe, volta, senta lá pra ouvir o Ed até o final. Não, vale a pena. O Ed é arroz de festa, né? Tá em todas. O Ed Moreno é espetacular pra nós. A gente tá brincando, mas o Ed Moreno foi emocionante a participação dele. Foi evento da Ortoga e Cidadão José. Cidadão José. Nossa, todo mundo chorou, até eu chorei. É claro que a minha foi muito melhor, porque a minha foi a Célia Tombra que fez, né? E eu acho que só não foi melhor porque eu não pude estar presente também. Eu também não pude, infelizmente. Mas sabia assisti. Que esse negócio de falar de união de casa espírita ia acabar nisso. Ia acabar aqui, chegando nesse ponto, né? Essa desunião aí. Mas falar em união, o manual, falar em divulgação, né? Não, mas termina aí de falar. Quando que vai ser o aniversário? Quando que vai ser a apresentação? A apresentação dele? É. Segunda, sério. Dia 7. Não, tomara que eu. Não seja dia. Na próxima. Na quarta-feira. É quarta-feira. Né? Aí dia 8, né? Dia 8. Já tá lá em Jacareí, é quarta, Jorge. Ou dia 7. Ah, mas eu tenho a casa da Marcela. Né? É agora? Nessa agora sou eu lá. Sou então, eu. Na hoje? Próxima é ele. Então, hoje é 4, amanhã é 5. Então, 6, 7. 7 sou eu, quarta-feira. Na outra é o Ed Moreno. Confirma aí, viu, Ludmila? Porque eu tô meio em dúvida aqui se é na segunda ou na terceira semana nossa. Porque eu preciso trazer ele aqui no programa, viu, Jorge? Uhum. A gente já fala com ele lá, ó. É pra domingo, né? E só para aproveitar para divulgar também, o Manuel Carlos lá do Amaral, né, Carlinhos? É. Que trabalha no Jefa também, ele está lá na Itália e a gente divulgou aqui, quando ele esteve aqui com a gente, o trabalho da filha dele, né? Então ele falou que a filha dele está indo muito bem e ela faz, é espírita também, uhum. E faz a nacionalidade italiana e portuguesa, né? Então o Jorge tinha comentado aí que eu tenho a nacionalidade portuguesa, uhum. A filha dele faz esse trabalho. E quem tiver interesse e tudo mais, entra aí em contato. Eu vou publicar aqui no grupo a divulgação do trabalho dela, né, para ajudar aí a filha do Manuel, que é a Regiane Castagnini. O Manuel tá lá agora também. Tá lá também. Tá lá. É. Tá lá. Vou deixar aqui a divulgação aí. Ele está assistindo, está ouvindo. Bem, uhum. Espírito assistindo. Mas o Hélio, o pessoal antigamente tinha mania de querer unir, mas uniformizando. Então, isso não dá. Tem que ser do jeito, do nosso jeito. Não. E nós chegamos à conclusão que uniformizar não significa trabalhar igualzinho. Não, né? De maneira nenhuma. E nem nós achamos que isso seria o mais correto, digamos assim, né? Cada casa tem seu modus operandi, conforme eu falei, e a gente tem que respeitar. Sim. Né? Desde que esteja dentro da doutrina, nós temos que respeitar isso. Né? Já aconteceu num passado... Mas que de uma casa espírita em que eu trabalhei e ajudei a fundar, inclusive, a Casa da Paz. Num determinado momento, uma das trabalhadoras, que depois virou a presidente da casa, ela quis levar um trabalho para lá, que era um trabalho muito mais voltado para a Umbanda. Nunca falei nada que gosto da Umbanda, nunca falei nada, mas eu não quero é misturar essas energias. Sim. Então eu fui contra e deu uma confusão danada porque eu não aceitei que fosse daquela forma. Não, esse trabalho é um trabalho de Umbanda e aqui dentro é um trabalho espírita. Não sou contra de maneira nenhuma, mas cada coisa no seu lugar. E eu fui muito mal interpretado na época por causa disso. Mas não me importei, porque eu estava fazendo exatamente o que eu tinha de consciência que era o correto. Né? Então esse negócio de uniformizar, isso aí é balela. Desde que estejamos com cunho doutrinário, não há problema nenhum. Cada casa trabalha a sua forma. Sim. Cada casa tem a sua aptidão, inclusive. Tem, né? Também o tipo de pessoa. Sim, com certeza. Porque eu conheço todas as casas aqui de São José. Então tem casa que é mística. Tem casa que é filosófica, ela gosta de filosofia. Tem outra que é parte religiosa. Religiosa. Né? Adora tudo, quer dizer, é uma religião... espiritóloga, né? Quer dizer, mistura as coisas. Aí já é diferente, né? Uma casa diferente das outras. As casas de Jacareí, todas elas são kardecistas, trabalham dentro da doutrina, todas elas, conheço todas elas, mas tem o seu modo, diferente às vezes, né? Umas casas fazem de uma forma, dão passos coletivos, outras dão passos individuais, eu respeito, cada casa faz da sua forma, desde que esteja dentro da doutrina. Sim, né? Também concordo. Então, eu acho que

esse é o momento de Gavalli e nós queremos que o Hélio fale alguma coisa a esse respeito. Muito bem. Felizmente, nos últimos tempos, o poder público tem feito a sua parte na história dos jardins, que o homem foi chamado por Deus para fazer com que as flores sejam realmente respeitadas nas cidades, né? Depois de tanto concreto, acho que pela inspiração divina, o poder público, os nossos governantes, têm feito essa parte de trazer as flores para dentro das cidades, para que embelezem um pouco mais esse clima cinzento que nós estamos passando por aqui, né? E traduzindo isso para os nossos dias, trazendo isso para os nossos dias, a gente vê que a inspiração divina a todo momento nos chama para fazer algo em benefício do homem, do próprio homem, não é? Tanto dentro dessa questão das flores, dos jardins, do meio ambiente em si, mas também na melhora das condições de todos aqueles que passam pelas provações. E o Espiritismo, chamado Consolador Prometido por Jesus, faz com que nós tenhamos essa consciência de auxiliar aqueles nossos irmãos que passam pelas dificuldades. Ou seja, é um chamado em todas as áreas que Deus faz conosco. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. O programa Vivência Espírita, e hoje nós estamos aqui com Hélio Ribeiro, defendendo o tema União das Casas Espíritas. E daí? Nós vamos sair desse programa. Nós vamos para o momento, nós vamos para os aniversariantes já. Ah, então vamos. Olha lá o horário. Oi. O aniversariantes lá da Fraternidade Paulo de Tarso, hoje, dia 4, nós temos a Kátia Bruzi. No dia 4 também a Cláudia Pereira. No dia 5, amanhã, seria a Regina Silveira. No dia 6, nosso grande amigo Ricardo Araújo. No dia 8, Antônia Varotto, nossa grande amiga e companheira. No dia 8 também nós teremos Maria das Graças. No dia 8, Renata Leite. E no dia 10, Ana Paula Dias. A esses nossos queridos amigos, um feliz aniversário. Legal. É, aqui nós temos dia 4, quem faz aniversário também é José Carlos, lá da. Hoje, né? Hoje não é dia 4? Hoje é, né? Dia 4, José Carlos, lá da casa da Marcela. Um grande abraço pro José Carlos. É, dia 7, quem faz aniversário é o Mauro Biazeto. Faz um tempão que a gente não encontra, né, Mauro? É, dia 8, quem faz aniversário é a Antônia Varotto e também a sobrinha, Giovana Varotto. Mas Antônia, segundo o Tião aqui, vai ter uma festinha. Já foi convidado, Rui? Não fui, não. Parece que vai ter. Ela, aqueles bolos dela, diz que ela tá preparando. Nossa. Um monte daquelas coisas lá. Não, né? Ela faz um bolo que vale a pena, né, Jorge? Uhum. É, mas ela disse que só vai convidar os amigos, né? Os amigos, não sei então, se a gente vai estar na relação, né? Né, Galinho? É. Repetir a dose, uhum. Né? Eu tô ferrado. Exatamente. Olha só. Então, hoje é dia 4. Então, dia 10, quem faz aniversário, Rafael Excel, da Rádio Sementes, né? Tá. E é isso aí que tem aqui com a gente. Tem alguém aí, Cris? Tem também a filha do... A filha do... Como é que chama? Do que ele colocou aqui pra gente? Eu esqueci. Né? Já falei. Né? Já. Também já deu meu. A filha do Bessa, né? Que colocou. É. Uhum. Bacana. Vamos lá. Hélio, na hora que chega esse momento, é hora da convidada dar uma dica aí pra gente. Duas dicas, três dicas, quantas dicas você quiser. Perfeito. Tá na hora já? Tá. Bom, eu tô lendo algumas obras que o Rodrigo me emprestou daqui, escritas pelo senhor Mariano, não é? Acho que o meio espírita não fala muito dele, mas as obras são excelentes, escritas lá pelo Emmanuel, né? Lá de Conquista. E a minha dica é esse livro aqui, Provas voluntárias. Espetacular. Dá pra ver, Cris? Deixa eu colocar. Boa. Esse livro aqui, Provas Voluntárias, escrita pelo senhor Mariano, psicografada pelo Emanuel. E todas as outras, que escrita por ele e que estão realmente à venda, né, na editora dele, são espetaculares. Então, eu recomendo que se leia, porque tem história do Espiritismo que muita gente não conhece, daquela região de Sacramento, da Fazenda Santa Maria, de Conquista, enfim. Uma personagem pouco conhecida no meio é Maria Cantora, não é? E aqui nesses livros, em todos eles, tem lá a figura dela. E é espetacular. Então, minha dica de hoje são os livros do senhor Mariano. Bacana. Cris, bota pra mim. Isso, obrigado, viu? Não, tá excelente. Tá muito bom a sua sonoplastia hoje aí, né? Pra gente fazer uma pergunta que o Aécio deixou a gente para uma pergunta para nós aqui, Hélio, que é interessante, né? Ele tá falando, Hélio, por gentileza, podia falar sobre as classes elitistas que existem dentro da doutrina espírita? Posso. Tipo assim, será que atrapalha muito essa união? Olha, a classe elitista dentro do espiritismo, ela tem ganhado espaço no meio espírita, viu, Aécio? E talvez, claro que você acompanha isso também. Então, a gente elege alguns eventos como elitistas, aqueles eventos feitos em resorts, por exemplo, que são caros. Então, pouca gente do meio espírita tem condições de participar. E são eventos, eu não diria que não são eventos doutrinários, são sim eventos doutrinários. Porém, a classe mais pobre do espiritismo não teria condições de participar nesses resorts de luxo, às vezes com ingressos pagos para fazer a reserva, porque na certa muita gente vai participar disso. Então, isso para nós é a classe elitista fazendo. E elite dentro do espiritismo, nós honestamente não aprovamos. Nós achamos que tudo que Deus nos deu de graça dentro do espiritismo, a gente deve reverter de graça. Bons palestrantes, bons conferencistas estão nessa etapa. E honestamente, de nossa parte, eles não terão nossa presença de maneira nenhuma por não concordar que uma classe muito, ou seja, uma classe da elite é que faz parte desses movimentos. Então, honestamente, nós não concordamos com isso. Acho que todos os eventos dentro da doutrina espírita deveriam ser franqueados, ou seja, deveriam ser de graça para que todos tivessem a oportunidade de participar. Mas até por fazer, né, nesses locais, Rui, nesses locais caríssimos, não é? Que pouca gente tem condições de ir até de férias. Sai de férias e não tem condições de ir num resort assim. Grande parte das pessoas dentro do movimento espírita. Então, isso já seria elitizar aquele encontro ou aquela palestra, né, ou aquela conferência, que às vezes é muito boa, mas com um custo muito alto. E isso deixa realmente uma parte da população espírita fora dele. Mas, Hélio, o que nós temos que dizer para o Aécio é que as pessoas precisam aprender a trabalhar para conquistar o numerário para fazer esses encontros. Porque fica muito fácil fazer esse tipo de eletrização, porque sempre tem alguém ganhando atrás disso daí. E não é entidade filantrópica, não. Perfeito. Tá? É empresa, são pessoas que fazem da profissão esse tipo de trabalho. Exatamente. Certo? Porque o hotel, os hotéis, os resorts, eles vão ganhar, porque é uma população que vai participar, que vai comprar, sim, a estadia naquele hotel. Então existe por trás disso não só o palestrante, mas também, o que você disse, várias entidades comerciais estão por trás disso. Então, em 93, nós fizemos um encontro da Aliança aqui em São José dos Campos, tinha mais de 580 pessoas. Nós conseguimos alojamento nas casas de todas as pessoas. Então a gente ligava falando, dá para você atender, receber uma pessoa por 2 dias na sua casa? Sim. Ah, recebo. Quer dizer, então, aí até o Dinho, com seu som, foi lá fazer o som para a gente. Quer dizer, foi tudo de graça. Pois é. E consegue. No meio espírita você consegue. Não, sim. Porque tem pessoas de boa vontade, claro. Só esperando você pedir. Exatamente. Eu nunca recusei, né? Quando a gente traz o Sérgio aí, no encontro do Chico Xavier, eles ficaram na minha casa. Isso não tem. Mas não tem cura. Aliás, é um prazer pra gente receber até essas pessoas. Até o Edson vai deixar na sua casa? O Edson. O Ed Moreno já é convidado seu lá da Dora, né? O negócio lá é roubar a música do Ed, esse é o problema, né? Mas, o Edson, da última vez que o Edson veio aqui, e eu acompanhei ele aqui no programa, e nós fomos almoçar. E a esposa dele, a Maria, não estava passando muito bem, né? Uhum. Desde a véspera. Eu trouxe para o hotel porque ela não estava passando bem. Então eu falei, Edson, nós vamos almoçar onde? A gente queria ir na Casa do Norte comer, né? Mas ela não estava bem, então era uma comida que não dava. E eu tinha reservado lá. O pessoal não abre, né? Mas ia abrir lá para a gente. Aí nós fomos lá para casa. Falei, vamos almoçar lá em casa então. Não, mas a Luzmila já fez o almoço lá. Aí chegou lá, era feijoada. Quer dizer, não adiantou muito a transferência, não, dela não comer, mas foi tudo certo lá. E o Edson comeu bem lá, então foi bom. Então não tem esse problema com a gente, né? Eu creio que todas as pessoas que têm boa vontade hospedam alguém na sua casa por um dia. Não há problema com isso, né? Não, isso aí está aparecendo quando o Jorge recebeu o Bacelli. Falaram para o Jorge: ó, o Bacelli, ele precisa comer comida leve, porque vai fazer. O Jorge levou para comer. O que que aconteceu, Jorge? No shopping. Ele falou, vamos para morar. Falou, ali tem só salada, ali tem não sei o que. Ele falou, tem uma que só tem carne de porco, costelinha, essas coisas. Eu falei, tem, vamos ali naquele ali. Vamos para lá, ele que escolheu. É mais pesado. Então, agora no evento, a recomendação do pessoal lá do Renato Preto é que eles não comiam carne vermelha. Era a única restrição deles. Tá bom, então tem vários lugares aí que dá, né? Eu levei eles num restaurantezinho lá em Jacareí, que a gente já vai lá sempre. E a moça é espírita também. Então foi fácil, fizemos uma reserva e tal. E chegou lá, qual que é o prato? Ah, tem a... Eu não sou muito bom nisso, mas era um frango lá com queijo em cima. Como é que chama isso? Parmegiana de frango. Ah, então parmegiana de frango dá, tal. E nós fomos pedir a parmegiana. É uma parmegiana para cada um, né? Eles estavam em três. Não. Pede uma só, a gente parte em três. Eu falei, mas o prato é muito pequeno, né? O parmegiana, o arroz. Não, mas a gente come pouco mesmo. Eu falei, então pede pelo menos duas. Então pode pedir. Pedimos duas. Sobrou lá no prato. Então, nós achamos estranho. Eles comem muito pouco em relação ao que a gente come, né? E nós já pedimos um filé acebolado, coisa desse tipo. Pronto. E resolveu o problema. Então, quanto a isso, essas coisas, não precisa ir num resort, coisa, para você assistir uma palestra, não é? Aqui em São José, aquele espaço lá em São José para um evento grande, não tem igual, né? O parque. Não, aquele evento nós contratamos aqui. O restaurante que trabalha. Pois é. Então... Não, é claro, e ali é muita gente. Como é que vai levar todo mundo para um lugar? Não dá, né? E o evento, um bavalho é sempre feito lá também, que é excelente, lotado aquilo ali, fica igual no dia do evento do Chico também. Então, muito legal. Só para terminar aqui, a Ludmila entrou mais uma vez. A União das Casas Espíritas deve ter como objetivo central a continuidade da doutrina espírita. Por isso, necessidade de expandir para os que ainda não conhecem. João Ramalho está dando um bom dia. A Neide colocou aqui também que o tema foi bem abordado, estava necessitando ter tema desse jeito para a gente conversar, que o programa foi muito bacana. E a gente agradece a vocês e a gente vai terminando também, que já são 10h25. Não é pergunta não, né? Inteligência artificial. Ah, temos desenho, a inteligência né? artificial, isso, eu vou colocar lá. Qual aqui o desenho pra de gente, hoje? Peraí. Minutinho só, deixa eu só... Quer ir falando outras coisas aí enquanto eu coloco? Isso. Tem gente alardeando que lançou agora um livro, o primeiro livro com inteligência artificial, colocando a imagem. Nós estamos aqui o livro do Jorge Reis, Virtudes e Valores, que é a inteligência artificial e que colocou a no ano passado. A primeira vez inteligência artificial colocando tema na capa do livro. Olha que bacana a inteligência. Olha lá, Jorge. Poxa vida. Então é Jesus, a gente pensou, né? É Jesus iluminando as casas, casas simples que. E casas humildes, né? Casas humildes, exatamente, né? Então a gente quer que fosse assim, né? Todas as casas unidas e Jesus. De tênis, você viu? De tênis. É, então. E Jesus. É, exatamente, você está compartilhando no nosso Instagram, no YouTube. Então o pessoal curta. Não dá para você tirar esse tênis dele, não? Deixar ele descalço, não? Pois. Você tira. A gente tira o tênis. Tira o tênis. Depois você tira o tênis. Porque vai ficar, essa imagem ela vai ficar registrada a vida toda. Sim. Então, é claro que não tem problema. O artista fez isso aí, mas tira o tênis. Né? Põe um alpercata, ou então deixa descalço, que fica melhor. Né? Porque dá a capa de um livro aí, para quem quiser fazer também, né? Muito bacana. Então, nós vamos agradecendo aqui vocês conosco durante essa manhã. Agradecendo o Hélio também pela disponibilidade. Cheguei aqui, estavam fazendo fofoca, disseram o Rodrigo, estava o Rodrigo, o Silvio aí, Carlinho inventando que o Rui só convidou o Hélio porque vinha um convidado, o convidado desistiu, aí mandou, o Rui convidou o Hélio. Entra para buraco, né? É. O Hélio vai falar mas disso. Mas não é verdade, não, você foi exclusivo mesmo hoje. Muito obrigado. E então a gente agradece a participação, as perguntas, as colocações e... Para encerrar, nós vamos encerrar aqui com o livro Palavras de Luz, de Francisco Cândido Xavier e Emmanuel, a mensagem do dia 4 de agosto, que diz assim: recordai-vos de que é preciso vencer, se não quiserdes soterrar a vossa alma na escuridão dos séculos de dor expiatória. Aquele que se apresenta no espaço como vencedor de si mesmo é maior que qualquer dos generais e terrenos, exímio na estratégia e tino militares. Emmanuel, capítulo 11, Mensagem aos Médiuns. Fui, semana que vem nós teremos aqui. Na semana que vem nós teremos aqui a Ecléia Vidal, que nasceu dentro da doutrina espírita, tem muito conhecimento e ela vai falar sobre assuntos diversos aqui. Mas eu queria aproveitar esse momento para agradecer o Hélio pelo evento que teve sábado lá em Jacareí, que valeu a pena. A minha esposa adorou, meu filho adorou, minha nora, meus netos adoraram. E olha, foi muito bacana. E também um grande abraço para a Ludmilla, que ela estava toda garbosa lá. Ela se produziu, né? Eu falei, pô, tá diferente, Ludmilla. Não, ela falou. Produziu, pô. Ela falou para mim depois que você tinha percebido mesmo. Então, um grande abraço para a Ludmilla, um grande abraço para você, viu, Hélio? E obrigado por se atender a gente com muita boa vontade. E que leve o nosso grande abraço para a grande Jacareí. Perfeito. Perfeito. Rodrigo já falou tchau, você e a Cris. Não, agradecer. Coloca lá no chat para nós, por favor. E falar a enquete também. A enquete, exatamente. Estamos tentando consertar o pé de Jesus. Então a enquete hoje foi: você acredita que atualmente as casas espíritas estão unidas? Então 98 pessoas participaram, votaram. Sendo 83% disseram que não, 17% disseram que sim. Então, acho que mostra... 98 votos, né? 83% nossa, não, 17% sim. Grande maioria, né? Exatamente, eu acho que mostra a realidade, né? Exatamente. Todo mundo enxerga que necessita dessa união entre as perfeito. Casas. Foi um pouquinho mais que o Pareto, 80-20, né? 80-20, Pareto. Ia encerrar aqui a enquete, agradecer aqui a todos os... A todos os vivencianos. Semana que vem eu tô de férias, não venho. O Cris vai estar aqui, né, tocando. E o Piero também, atrapalhando. A Cris ajudando e o Piero atrapalhando. Brincadeira. Você vai para o Chile? Boa. E a gente se vê no outro domingo. No outro domingo eu estarei aí. Obrigado a todos e até o próximo domingo. Falou. Agradecemos ao Hélio Ribeiro pela companhia, Rui, Jorge, o Silvio, Sebastião Baroto, E eu tenho uma mensagem aqui, que eu achei legal para o Jorge. Antônia Maruto diz, minha festa de aniversário será no próximo domingo, junto com o Dia dos Pais, na Rádio Vivência Espírita. Então, vem aí, pessoal. O pessoal vem. Que vier aqui é bem-vindo. Pronto. Se ela convidou você, ela já está avisando aí, já, via internet. Via todo mundo aqui, que essa Rádio Vivência Espírita vai ser pequena. Não, e... Hélio, nós gostaríamos até de dizer para os nossos espíritas que a nossa rádio está à disposição do movimento espírita. Tá? Qualquer um que seja, aliança, USE, federação, nós estamos aqui à disposição. Tá? Eu falei disso lá no evento, né? Que a rádio aqui ajuda a gente na divulgação e que as casas espíritas deveriam utilizar mais. Sim. A rádio, com certeza, na divulgação dos seus trabalhos, na divulgação de eventos e tal. Mesmo que não compareçam, mande para cá. Né, para que façam, e as pessoas aqui são assim, abertas para esse tipo de coisa, e querem sim fazer a divulgação das casas. É porque agora no final de agosto haverá a Feira do Livro Espírita. A nossa rádio está à disposição para fazer a divulgação da Feira do Livro Espírita. Pois é, e é muito importante a divulgação no nosso meio, né? Trazer para as pessoas o que tem de bom, o que está acontecendo na sociedade nossa aqui, na nossa região, de eventos, da participação de mais gente e trazer outras pessoas que ainda não são do movimento, né? Bacana. Mas a Rádio Vivência cobra muito. Cobra muito, né, Jorge? Cobra muito, obrigado, se vier. Carlinhos? Desejamos à família Vivenciano um ótimo domingo em família, principalmente na AME hoje, Rua Oscar de Strauss 350, para comer o seu frango com macarronada. Quem não quiser frango com macarronada, que fique em casa. O pessoal ficou com saudade. O pessoal ficou saudade do frango macarronada. Aquele pessoal que fala bem pra caramba do frango macarronada, vão lá hoje. Vai, certo? Eu vou estar esperando lá também. Eu vou participar desse macarrão. E domingo teve aniversário de alguém, mas você não foi convidado, né? Não. Não foi, não. Mas fecharam um sítio, viu? Eu moro numa chácara. Alguém te ligou, Carlinhos? Ligou um monte de gente xingando porque eu não convidei, né? Que belo amigo que você me saiu. É assim, mas foi o dia inteiro, Rodrigo. Que belo amigo você me saiu. Convidou seus amigos, esqueceu que eu sou seu amigo. Se você não foi convidado, se toca. Jorge escolhe os meus amigos. Se você não foi convidado, se toca. Talvez não é muito amigo, não. Vamos lá com... Lá no sítio do Carlos, eu sei onde que é. Falei, ah, não. Não fui convidado, né, Rui? Não fui convidado. Pior é que nem eu sabia que tinha aniversário. Nem eu sabia que não terminava. Hélio, a gente agradece mais uma vez. A palavra está com você para suas conclusões finais e também fazer uma prece para a gente. Pois não. Bem, eu espero que... O nosso programa não seja só um programa, que a gente vá em frente com esse propósito lá em Jacareí, unindo esforços, inclusive aqui com o pessoal de São José dos Campos, para nos ajudar quando a gente realmente tiver um projeto pronto, para que a gente leve adiante essa ideia de divulgar um pouco mais a doutrina, trazendo pessoas com outras ideias, enfim, para que a gente sempre esteja adiante do que nós imaginamos que seja o ideal. Né? Nessa melhoria contínua que as empresas vêm pregando, as grandes corporações, nós também, dentro do movimento espírita, que a gente possa levar adiante essa ideia de melhorar. Sempre temos pontos a melhorar, com certeza, dentro da doutrina. Né? Então, um abraço a todos de Jacareí e vamos orar, pedindo a Jesus, nosso mestre e companheiro de todas as horas, que nos oriente, que esteja conosco, dentro dos nossos propósitos de servir, uma vez que Ele mesmo nos disse que Ele veio à Terra para servir e não ser servido, e que nós possamos ser servidores fiéis à nossa causa, a causa do Espiritismo cristão, que leva adiante a ideia de consolar as pessoas que estão necessitadas, físicas e mentalmente debilitadas, levando ao alívio para suas dores, o consolo para suas dificuldades, e que eles estejam integrados no movimento espírita, no movimento humano que Jesus nos deixou como legado para que nós estivéssemos dispostos a colaborar em todos os sentidos dentro da sociedade em que vivemos, mas especialmente para os mais carentes, que ele chamou de filhos do Calvário. Então, nesse propósito, que ele nos abençoe e nos guarde, e que a espiritualidade bendita que nos acompanha agora também esteja conosco, dando-nos forças e coragem para continuarmos nessa luta incessante em benefício dos que sofrem. Muita paz a todos e um bom domingo. Feliz daquele que leva em seu coração sentimentos sublimes, o amor, a paz, a união, que leva dentro de si a bondade, o perdão, e que vê nas pessoas amigos, todos irmãos.